Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio Jovem Nerd, eu sou um paciente fujão. Aqui é o Guerra e Everybody Lies. Aqui é o Dexter e a medicina é a eterna substituição do desconhecido pela mentira. Aqui quem fala é o Solon e a conclusão que eu cheguei é que todo mundo é doido, todo mundo é louco. Caraca, eu tô com medo desse Nerdcast. Aqui é o Azaghal. Eu tô com essa porra dessa gripe fudida. Há mais uma semana, o que que eu faço? Sabe, ia tentar consulta de graça aí. Muito bem, nerds, estamos aqui com o time de doutores para falar da profissão de médico, rapaz. A medicina está aí para nos salvar a todos, Azaghal. A gente fode nosso corpo e aí pede ajuda, por favor, me ajuda, medicina. E como é a vida desses profissionais? Como é que começa? Como é que é a residência? O que que eles veem no dia a dia? Vamos saber depois do evento. Canelada. Canelada. Para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast! Vamos! E Azaghal, nesta semana está liberada a última fase do Adventure Game da Ikatu Seguros, Azaghal! Olha aí! Estamos anunciando desde o início da campanha um Adventure Game totalmente feito no Brasil, onde você aprende a cuidar do seu dinheiro com aquele conceito de infotenimento. Infotenimento. Informação mais entretenimento. Infotainment. Muito legal, acho que eles tiveram um bom modo de registrar o link vivendoaprendendo.com.br. Isso. E que agora eles falaram que na última fase do jogo, Azaghal, eles colocaram um easter egg do Jovem Nerd. Olha aí. Ah, e eles querem que a galera ache. Eu quero ver se a galera vai achar. E legal, aí falar legal nos comentários, assim, achei, e aí identificar qual é o easter egg. Como o jogo tem integração com o Facebook, quem achar o easter egg do Jovem Nerd vai ganhar um badge pra postar no Facebook. Olha aí que maneiro. Maneiro. Maneiro? Segunda-feira vai ter imagens no Nerd Play para vocês verem o quinto capítulo. Se você não chegou até lá, você pode jogar desde o início até chegar ao quinto capítulo. Se você já está lá, não é só entrar com o seu login que ele salva o seu progresso lá. Então, vivendo e aprendendo o Adventure Game brasileiro, onde você aprende a cuidar do seu dinheiro, várias referências nerds, um Instagram do Jovem Nerd, vai procurar, link aí no post. E a Nerd Story está cheia de novidades, Azaghal! Cheia de camisas, cheia, porra, cheia. Camisetas espetaculares, lançamentos, Azaghal, muitos lançamentos agora neste meio de ano. Temos a New Before Zod, o ajoelho esperante Zod, pra você que vai ver o filme do Azulão. Exatamente. Nós tivemos a Very Funny Dr. Jones. Isso. O selo que aparece nos programas que as pessoas tanto gostam. É uma grande referência do Indiana Jones também, né? Exato. Temos também a reposição da Tony Stark, fez muito sucesso. Isso. Além da nova Brucutus. Resolvem tudo sozinhos. O Brucutu resolve tudo sozinho. Se ele não resolve sozinho, não é o Brucutu. Uma mancha. A estampa é uma mancha de Brucutu. É como se fosse um borrão de testosterona. Excelente, cara. Uma grande ilustração de Douglas Ducelino. Muito bom. @Duzitos. Tem aí o link do Twitter dele no post da Nerd Store, da camisa, se você quiser entrar em contato com esse grande artista. Muito bom, mandou muito bem. Certo? Isso, então compre. Compre? Exato, o que mais? Não tem outro recado, é isso que a gente quer dizer. Você acha que a gente tá compre falando isso tudo pra quê? Para nerdstore.com.br. E Azaghal, amigos do Submarino, já avisam que se você gosta de programas médicos, você vai ter todos os tipos de preços especiais agora, todos numa landing page, né? ER, Grey's Anatomy, House, tudo. Tudo que é de seriado médico. Que beleza, gosta, é que hora. Beleza. Que beleza. Mas tem mais uma novidade do Submarino, que é a pré-venda do Xbox One, Azaghal. Ou como eu vi chamarem, ou pelo menos eu li, o Shone. Shone, cara. Esse apelido já pegou. É horrível. Mas todo mundo já chama de Shone. Então o Shone está em pré-venda. Vocês já sabem, né? Teve toda aquela polêmica da Microsoft. Eles voltaram atrás lá no DRM. Não vai ter aquela conexão 24 horas. Não vai ter trava de região. Você vai poder nem emprestar seus jogos para os amigos. A Microsoft voltou atrás. Então, viu? Se você é um Shoner... Se você é um caixista, você pode continuar sendo um caixista, virar um Shoner. Exato. Então o Xbox One está em pré-venda no Submarino, não tem data oficial ainda de entrega, porque a Microsoft ainda não decidiu a data de lançamento, não divulgou a data de lançamento, mas em breve deve fazer, acredito que deve ser lá por novembro, para aproveitar o Natal. Então se você já quiser garantir o seu, vai lá no Submarino, tem link aí no post. E se você não quiser ouvir o recado da paróquia do último Nerdcast, você pode pular para... 17 minutos e a persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Muito bem, Azaghal, vamos lá para os recados do último Nerdcast de Game of Thrones. E se você não ouviu o último Nerdcast com medo de tomar spoilers do seriado ou do livro, eu aconselho que você pule esses e-mails. Isso, pula direto para aquela, né? Pule para o tempo indicado. Exato. Anteriormente. Porque... Não tem como comentar. Não tem assim, como. Eu inclusive, falo para você tomar cuidado, não ler os comentários também. Do programa anterior e desse. É foda. É fuja foda. Dos comentários e fuja dos e-mails. Então, se você não quer tomar spoiler, porque a gente não tem controle aqui, pula para frente. Beleza. Já pulou? Pode pular, cara. Muito bem. Quando os Skynerd protestam, vem pra rua em Vitória. Olha aí. Olha, os nerds se juntando pra protestar. É interessante. É, muito bom. O cozinheiro dos nerds com várias coisas legais. O bolo de ferro. O cara fez um bolo de mazipan de... Nossa. É comestível isso aí, cara? Pô, tá excelente, cara. Ficou maneiro. Artes dos fãs. Várias legais, como Espelho Meu. What the Fuck. Por Alexandre Távora. Balcão de Informação do Inferno por Fernandes Filho. Tem um desenho da Emilia Clarke pela Samara Andrade. Ficou fodástico. Ou Samara, né? Nunca se sabe. Não sabe, é a pronúncia. Pô, ela manda muito bem, cara. Muito bom. E várias outras artes animais. Uma coisa esquisita, o Lollipop Chainsaw. MRG. Ficou meio bizarro. Você devia ter mandado diretamente pro MRG e poupado a gente disso. Ficou maneiro, Kaique. E teve também o Geoffrey Baratheon Mochila de Criança por Alex Garcia. Eu acho que você entendeu o que eu tô querendo dizer, cara. Eu acho. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Contos das Canelas, já sabem, vídeos enviados. Tem um speed painting da Daenerys muito maneiro. Porra, muito legal. E também tem uma compilação de tapas na cara do Joffrey, a musiquinha do Game of Thrones. Leandro Lira, 29 anos, trabalha em um dos grandes bancos federais, São Paulo SP. Okay. Só tem dois, né? Bom, estou aqui para perguntar como vocês não mencionaram o fato de que a Cybill Keckley, a atriz que interpreta Shae, acompanhante do Tyrion, já foi atriz pornô! É verdade, é verdade. Tu não sabia? Não! É verdade. E que ela era hardcore! Caraca! É verdade. E aí ela ficou putinha da vida quando as pessoas descobriram que ela era atriz pornô. Ah, até parece. E é só botar no Google. Caraca! Olha aí, Cybill Keckley. Isso, inclusive, é à tona depois que ela foi reconhecida por um papel que teve em um filme alemão. Saiu em vários jornais de lá e foi um belo escândalo. Escândalo, né? Até parece que Game of Thrones é pra criança, né, cara? E até parece que metade do casting não veio de cinema pornô, né, cara? Pra quem tiver curiosidade, basta procurar no Google, olha aí. Ou ele manda um link de uma matéria que fala sobre isso. Olha que beleza, beleza. Ricardo Nascimento, 23 anos, psicólogo clínico, São Paulo SP. Acabo de ouvir o segundo Nerdcast sobre Guerra dos Tronos e tenho algumas considerações sobre as comparações entre as temporadas e livros. Principalmente sobre a história de Theon, Ramsay e Winterfell em chamas, que ficou meio confusa na série. Uh-huh. Mas primeiramente irei responder uma dúvida que apareceu no meio do podcast. Em certo momento, o Jovem Nerd pergunta se o segundo livro termina com o exército de White Walkers. Na verdade, essa cena é a introdução do terceiro livro. O segundo livro termina com o surpreendente capítulo de Bran, que mostra que o garoto não havia sido assassinado por Theon, mas estava escondido nas criptas de Winterfell. Na série ficou óbvio que Bronn e Rickon não haviam morrido, então eles adicionaram uma cena mais impactante para terminar a temporada. Sobre a história de Theon e Ramsay Snow, que é o torturador, é importante notar que o Fedor, ou eu vou chamar de Fefito, por um prazer pessoal, é na verdade uma identidade tomada por várias pessoas. Ah. Ele primeiro foi um companheiro de Ramsay que estuprava os cadáveres que Ramsay matava. Nossa. Ramsay já estava sendo procurado no norte por ter matado sua esposa nobre e consegue trocar de roupa com Fefito ao ser capturado por Sir Roderick. Sendo assim, Ramsay, sob a identidade de Fefito, vira prisioneiro de Winterfell e um servo puxa-saco de Tyrion quando este toma Winterfell. Inclusive, é Ramsay que esfola os supostos corpos de Bran e Rickon. Interessante, hein? E aí ele segue explicando mais um milhão de coisas do livro, mas, pô, né? Não precisa. Leio o livro. Já entendeu a história do Fedor. Igor Pontes, 19 anos, estudante de jornalismo, Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro. Sobre a revolução máxima da foca do Robert Baratheon, não foi só por causa do pai e do irmão Ned Stark. Robert era prometido para Lyanna Stark, a irmã do Ned Stark. E ela foi sequestrada pelo Rhaegar Targaryen, irmão mais velho da Daenerys Targaryen. Por isso a rebelião começou. Ned foi... Por causa de mulher sempre. Olha Ned aí. Foi atrás da irmã na Torre da Alegria, enquanto Robert foi lutar contra Rhaegar no Tridente. Nessa campanha foram com ele mais outros 6 guerreiros, entre ele Howland Reed, os pais dos irmãos Reed, uma galera, uma galerona. Aí ele ia contar um monte de coisa do livro também. A galera tá empolgada. Mas ele fala que no livro é explícito que depois que o cometa passou e depois do nascimento dos dragões, a magia voltou à forma máxima. Tanto que algumas pessoas tinham diferentes concepções sobre o cometa. Mas, na verdade, ele chega na volta dos dragões. No livro, o rapaz que é pego pra magia do sanguessuga era chamado de Edric Storm, que estava no cerco à Ponta Tempestade, que Stannis tinha feito pra tomar de volta as terras que eram suas por direito. Diz ele, né? Mas foi diferente do que aconteceu, né, na série onde o Gendry é pego pela Melisandre. O Tyrion, na verdade, perde um naco do nariz. Ele fica com uma escara e 2 buracos, como se fosse, por exemplo, Lord Voldemort. Meu Deus do céu, cara. Coitado, cara. Coitado do Tyrion. Existem algumas imagens sobre isso. Mandarei em anexo uma ilustração de Tyrion sem nariz, como é descrito nos livros. Por isso, Tyrion se torna muito mais monstruoso nos livros e faz com que a Sansa se sinta cada vez mais horrorizada por ele. Coitado. E na passagem da Noite de Núpcias ela chega a achar ele mais horroroso do que o Sr. Clegane, o cão de caça. Nossa, cara. E sobre o que o Azaghal falou sobre o Ciro Forel ser o Jaqen H'ghar, o Ciro Forel, o professor de esgrima, né, da área, sobre ele ser o Jaqen H'ghar, o shapeshifter, existe essa teoria. Ou seja, o rei do universo que tem sempre razão está mais uma vez certo. Mais pra frente, existem cada vez mais coisas que eu não vou falar pra não dar nenhum spoiler. Obrigado. Mas sim, senhor Azaghal, existe a possibilidade de nosso amado Círio ser o Jaqen. Então pode esperar mais explosões de cabeça. Olha aí, que beleza. Porn topic. Olha aí. Tá demais esse mundo nerd, hein? Meus porn topic. Foi-se o tempo que o mundo nerd era um mundo tranquilo. Adalberto Pires, 37 anos, fotógrafo e diretor de filmes pornôs. É o mesmo cara? São Paulo SP? Eu não sei. Olá, amigos. Fiquei muito feliz por terem lido meu e-mail. É o cara. Essa semana, meu perfil na Sky Nerd deve ter sido o mais visitado. E você está nos fudendo. Você que trabalha com pornô, tá fudendo o Jovem Nerd. O seu perfil fez a nossa conta da Twitch suspensa. Por causa de conteúdo impróprio. Cara, maneira nas fotos, pelo amor de Deus. Puta que pariu, cara. O que tu tá fazendo? A gente teve que... Não foi suspenso, a gente teve que tirar antes que desse merda com a AdSense da Sky Nerd. Então a gente tá ganhando menos dinheiro por sua casa, cara. Ele continua dizendo aqui: ao contrário do que vocês imaginaram, as fotos dos filmes não são feitas durante o filme, ou a gravação, que você quer dizer. Uhum. Esse cara não tem... não existe... É um texto, é uma foda louca, porque não tem ponto, é só vírgula. Então são vários assuntos num só. Uhum. Então ele falou primeiro do perfil do Sky Nerd, agora ele falou então, é o seguinte. Ele falou que as fotos não rolam durante a filmagem, mas tem filmes que rola a foto durante a filmagem, porque você vê o flash e escuta o barulho. Mas aí não tá filmando. O cara tá só fazendo o negócio e não, tirando foto. Tá filmando. Não tá. Eu já vi filme pornô que tem um idiota fotografando tudo. Ah, mas aí então, aí o cara veio, beleza. O cara fez com a parada. Mas não tem nada a ver você ver um filme pornô e o cara deve para um pouquinho. Clique. Ele não manda parar, mas ele fica... Aí o outro tópico que ele botou uma vírgula aqui. Se quiserem mandar a camisa, usarei na minha próxima produção com prazer. Olha aí. Eu fico na dúvida se o nome da produção é com prazer. Exatamente. Tamanho P pra servir na atriz. Olha aí, riso. Caraca, eu vou fazer isso, cara. Caraca, a gente tem que mandar. A gente vai mandar, tem que mandar baby look. Baby look, uma baby look. Pode mandar, né, 2 tamanhos assim, só pra garantir. Excelente, cara. Excelente, cara, excelente. Vamos fazer isso, cara. Ele mandou aqui endereço mesmo. Olha aí. Deixa eu separar isso aqui, cara. A gente vai bombar na pornografia. Cara, maneira nas fotos, pelo amor de Deus, cara. Pô, mas depois eu vou querer ver foto do filme pornô com... Não, beleza. Com a camisa Net Store. Ele manda, porra. E meio bullet ball da semana. Pra quem não sabe, Bullet Ball é aquele jogo que a gente fala que é muito doido, que o cara inventou, que diz que ia virar um esporte olímpico, que é só uma bolinha, uma mesa que você fica batendo uma bolinha com a mão pro lado e pro outro. E a gente vive falando desse cara. Então o Thiago Borges Fonseca, 21 anos, analista fiscal de Araucária, Paraná, mandou aqui o e-mail dizendo: Olá, Jovem Nerd, senhor Supremo da Senhora Nerd Zagal, ouvindo o Longínquo Nerdcast 47, realidade nossa. Concentrada. Por nossa. Quê, cara? Lembro da Zagal ter falado do American Inventor sobre o Bullet Ball, inventado pelo Mark Griffin, e que o cara, o inventor, o maluco, teria dito que esse jogo seria mais popular que o ping-pong e um dia seria um esporte olímpico. Certo. Aí, pra surpresa de todos, de fato virou mesmo esporte olímpico em 2012. Não. É claro que do Senior Olympic Games, que são competições para pessoas com deficiências físicas e idosos. Segue abaixo o site das Olimpíadas Especiais e de alguns vídeos gravados. Não é possível, cara! Cara, como? Peraí, não. Eu vi uma reportagem. Conseguiu, cara. Eu vi uma reportagem que mostrava o progresso do Bullet Ball nas instituições de recuperação de pessoas. Olha aí, St. Louis Senior Olympics. Em maio de 2012 aconteceu. Caraca, eu nunca vi um cara tão perseverante quanto esse Mark. Caraca, Griffin, isso é The Secret. O cara usa... Não é possível. Caraca, tô chocado. Olha só, cara. Que tô beleza. Chocado. Isso é uma lição para todos nós, Zagal. Mark Griffin, a gente zoou o cara e ele tá lá, quer ver? Ó. My point. Nossa, isso não, isso tá vendo? Mas é uma sacanagem, que Olimpíada é essa, cara? Que Olimpíada é essa? Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu, é cara. É uma micro-Olimpíada, né, cara? Mas ele tá indo pra frente com essa tá, maluquice. Cara, ele tá, cara. Tá lá, bullet ball, my point. Cara, a gente pode não saber, mas daqui a 10 anos isso é a parada mais popular do mundo. A gente tem que comprar uma mesa de bullet ball. Definitivamente, tá decidido, né? A gente tem que botar. Você fazer a mesa de reunião, tem que ser a mesa de bullet ball. Bullet ball, excelente, vamos fazer. Decide ser médico, cara. Assim, em que idade mais ou menos vocês tomaram essa decisão? O Venete quer saber se vocês brincaram de médico. Vocês sacaram a pergunta, né? Não, é uma parada que você sabe desde o início. Puta, eu quero ser médico, eu quero fazer isso. Porque a primeira coisa que você tem que descobrir pra ser médico é que você não tem nojo de sangue, de abrir não, pessoas e, não necessariamente. E coisas assim. Não? Pelo contrário, não. Não necessariamente. Tenho colegas que foram perder, na verdade, o medo de sangue e de secreções, enfim, né? Durante a faculdade, né? A gente passou mal na primeira vez que viu uma cirurgia. Na verdade, eu acho que isso acaba acontecendo com quase todas as pessoas durante a faculdade. É mesmo? Que medo! Tem amigo nosso que fez psiquiatria, que se fizer o cara no centro cirúrgico, o cara desmaia hoje. Caraca! Eu mesmo fui assistir uma cirurgia muito simples, de uma retirada de queloide, assim, é tirar uma cicatriz que tinha na barriga de uma... Só que era uma amiga minha, né? Uhum. E aí eu acho que foi esse fator emocional envolvido. E aí eu também, só escureceu a vista, comecei a ficar fraco, esquentei no banquinho, me acudiram. Um pitizento abriu ficha no PS por causa disso, que pode ser coisa. Mas vocês decidiram cedo, na época da faculdade, ou como é que foi? Eu fui decidir por medicina, na verdade eu fui percebendo que eu tinha afinidade pelas áreas biológicas, isso durante o ensino médio, né? Uhum. Eu gostava muito de química, de biologia, mas também tinha facilidade, né, pra aprender, né? E física também gostava, aí achei interessante a carreira de médico, né? Na verdade eu acho que eu tinha um ideal também daquele médico mais, aquela visão mais romântica do médico, sabe? Que cuidava do paciente, ia na casa... O jaleco branco, ele é respeitoso. É maneiro, né? Você fala assim, respeitoso. Eu quero hoje em jaleco. Dia não é mais, não. Hoje em dia ninguém respeita mais médico de jeito nenhum. Que isso, cara? De jeito nenhum, olha. Porra, como assim? Olha só, você sabe que eu tenho três categorias de profissionais que pra mim poderia ser uma casta superior e eu aceitaria. Eu quero dizer que você está dizendo isso, eu não quero ver ninguém me criticando não, por isso. Depois. Eu tô dizendo que eu vejo médicos, engenheiros e pilotos de avião. Essa pra mim pode ser uma casta superior. Tipo, eu tô num restaurante e falo assim, olha, chegou um grupo de médicos e gostaria de sentar na sua mesa. Ah, pois não. Eu levanto e saio. Era só um minuto que chegou aqui um e-mail da OAB pro Jovem Nerd. Eu respeito muito, muito pra caralho mesmo. Eu acho do caralho. Você é exceção, meu irmão. Sério mesmo. Como cara. Assim, cara? O cara é mágico. Vocês são mágicos, cara. Não, a pessoa não vê assim. Você conhece aquela piada do cara que chega o médico, leva a Harley Davidson dele pro mecânico consertar? Aí o mecânico fala assim: pô, doutor, você vê, eu aqui abri tua Harley Davidson toda, mexi, troquei as peças e tudo, fazia ela, fiz ela ficar novinha, que nem a profissão do senhor, e eu ganho muito menos que o senhor. Aí ele falou assim: pois é, mas tenta fazer isso com a moto ligada, sem deixar morrer. O problema é que essa piada não faz mais sentido, né? Hoje em dia o mecânico já ganha mais que o médico por hora. É, depende do lugar. No Brasil é verdade. Solon, você, como é que você decidiu ser médico? Era o seguinte, minha mãe é enfermeira, né? Uhum. E eu cresci desde moleque, assim, vendo, né, falar de médico, essas coisas, achava bacana, achava bonito e tal, mas nunca me envolvi muito com essa área, não, porque como eu gostava de desenhar, né, meu sonho era ser desenhista de história em quadrinho, né, desenhar o Superman, Batman, essas coisas. Isso, porque você tem o blog Meus Nervos, né, onde você publica suas tirinhas, né, porque você desenha também, além de médico, você desenha. Pois é. E você publica lá seus pensamentos de médico lá. Exatamente. E é xingado por muitos membros da profissão. Você é um cara sincero, por isso que eu gosto dos seus quadrinhos, cara. Quem quiser tem um link aí. Aí assim, queria desenhar, né? Só que quando eu caí na real, né? No mundo real, eu vi que a chance de eu me dar bem na vida fazendo quadrinho era mínima, né? Uhum. Aí eu fui, vou escolher um negócio mais tradicional, mais tranquilo. Como eu sempre gostei da área de biológicas, até hoje eu tenho pavor de humanas e exatas, não gosto, só de biológicas. Aí eu fui pro rumo assim, vou ser biólogo. Aí não via muito futuro, sabe? Gostava de veterinária, gostava, mas também ficava assim, sabe? Enfermeira, eu via as raivas que a minha mãe passava, também falei, não. Cara, sobrou a medicina, e fui ver qual que era, tal, falei, vou fazer medicina, resolvi, sabe? E outra coisa, que a maioria dos médicos não fala, né? Que é a questão da recompensa, né? Profissional, financeira, né? Quem que não pensa nisso quando vai escolher uma profissão, sabe? Dentre as opções que eu tinha, a medicina era mais promissora, sabe? Uhum. Então, assim, não tinha como. Você vai escolher uma profissão e não pensar em retorno, né? Claro, ainda mais em medicina. Pois é, aí entrei na medicina, cara, e quando eu comecei a fazer medicina, aí é que eu fui assim, realmente vendo que era aquilo mesmo, que eu gostava, que eu curtia, sabe? Mas eu não vou chegar e falar assim, não, desde pequeno eu cresci apaixonado em medicina e meu sonho era ser médico. Não, foi uma coisa que foi acontecendo, assim, saca? E acabou rolando. Eu tenho vídeo, eu criancinha, sei lá, com quantos anos, bem pequenininho mesmo, falando que eu queria ser médico, queria ser cirurgião. Então eu sempre quis ser cirurgião, desde criancinha, desde pequenininho, eu cheguei a pensar em outras coisas, mas eu, desde criancinha, queria ser cirurgião. O Guerra foi o primeiro a falar, qual é a sua especialidade? Eu sou geriatra. O Dexter, que falou agora? Eu sou cirurgião geral. E o Solon? Eu sou clínico geral, não fiz residência. Não fez residência? Ainda não. Ah, ainda não. Mas o quê? Você tá na faculdade, terminando a faculdade, é isso? Não, só pergunta foda pra pessoa, né, cara? Como é que é? Eu não sei. Não, é o seguinte, ó, deixa eu explicar. Eu me formei, né, em 2007, então, assim, eu sou bacharel em medicina, entendeu? Uh-huh. Eu posso clinicar, dar plantão, posso trabalhar normalmente, agora eu não tenho especialidade. Ah, tá. Pra fazer especialidade, eu tenho que fazer uma residência de cirurgia ou de radiologia, de anestesiologia, entendeu? Eu comecei a fazer ortopedia, desisti, sabe? E agora eu tô estudando pra fazer anestesiologia. Vou fazer prova no final do ano. Se passar, entra. Se não passar, é mais um ano, sabe? O anestesista é outro mágico, né, Zagal? É outro cara que... Porque, assim... Ele pode foder também, né? Ele pode... Não, pode fazer uma mágica, filha da puta. O você, anestesista é um cara importantíssimo, maluco. Importantíssimo. As pessoas não dão valor ao anestesista que deviam dar. Ah, o que é? Verdade, você bota um negócio e pronto. O cara tá dormindo, não é? Tem assim? Gente que pergunta se anestesista é médico. É, porra. Aí a galera pega e fala: não sou médico, não. Eu fiz um curso no Senac. Pronto, sabe? É igual a melhor resposta é essa. O pessoal também pergunta, né? O anestesista é um dos caras que vai decidir se você vai morrer ou não, cara. Na verdade, ele vai decidir se você vai sentir dor ou não. É, não, mas também. Pra começar a história, né? Morrer comigo. O cara tem que ficar com o dedo no botão lá, cara, girando o negócio, ó. Mas tem que ficar em real time. É que hoje em dia a anestesia é uma parada Star Trek, né? É, a gente conheceu um cara que... Não lembro quem foi que contou que o parente dele era anestesista. Que a gente tem a imagem do anestesista, o cara que pega uma agulha, te dá uma injeção e acabou. Pronto, acabou. Né? E aí vai rolar a cirurgia e tal. Mas tem nome isso daí na medicina, ele chama hack tchau. Que o anestesista vai, faz a hack e fala tchau pra você e vai fazer outra coisa na outra sala. Algumas vezes eles fazem isso, não é muito bonito, não é muito profissional, mas às vezes acontece, viu? É, mas e agora não, existe a bancada de anestesia onde o cara vai controlando durante todo o procedimento, não é isso? Não, isso sem sempre teve, né? Sempre o apical acontece também, desde que os caras começaram a fazer anestesia, você tentava controlar com parâmetros, né? Pra ver como a pessoa tava, já que a pessoa não consegue te falar. Quando ela começa a chorar, eu acho que é um parâmetro importante. É, isso. A pessoa começa a chorar. Quando a pessoa começa a chorar e faz a cara de dor. É hora do anestesista chorar e fazer cara de dor também. A complexidade na anestesia também vai variar de acordo com a complexidade da cirurgia também, né? É, claro. Existem claro. Anestesias simples e anestesias combinadas, em que o cara fica praticamente jogando videogame no, nos botõezinhos e indicações. É, porque tem aquela cirurgia que o paciente fica até acordado, né? Não, com a hack, uma peridural, dá pra fazer. Ué. Até com bloqueio, né? Às vezes faz cirurgia. É. No cérebro, no cérebro. No IR, no IR, exatamente. Eu vi operar na cabeça daquele carequinha. E o cara tem que ficar acordado, maluco. Pessoal, é bom, né? Porque daí você consegue delimitar bastante, né? Eu nunca atuei como neurocirurgião, nem como anestesista, então vou falar isso daí sem ter muita propriedade. Mas é legal você fazer isso daí quando você tem que delimitar algumas áreas funcionais, né? Sei lá, você vai operar um... Isso. Tem que tirar alguma coisa que tá envolvida por muitas coisas importantes, então você não pode tirar, por exemplo, a parte que traz a fala pro doente, ou traz a parte do movimento, ou a parte da visão do doente, sei lá, qual parte da cabeça tá operando. Mas você vai mapeando com estímulos elétricos e fala, opa, aqui o cara sentiu dor na perna. Aqui isso, o cara... eu vi um documentário que o cara diz, ó, minha perna tá formigando. O médico já sabia que ele tinha os limites. Aqui, né? Eu não vou cortar. É. Exatamente. Aliás, o neurocirurgião, acho que deveria ter uma casta superior mais ainda para o neurocirurgião. Eles também acham. Eles acham que cirurgião cardíaco e neurocirurgião... Não, eles não acham isso não, eles têm certeza. E o Sheldon, o neurocirurgião, assim, seus pessoas menores, engenheiros, médicos, dermatologistas, coisas. Neurocirurgião não reza, ele troca ideia, né, com Deus. Ele responde consulta pra Deus, né? É. Clear, clear! Eu lembro que na época que eu tava escolhendo o curso que eu ia fazer, faculdade, eu tinha muitos amigos que queriam fazer medicina e todo mundo fala assim, olha, dizem que no curso de medicina é assim, no primeiro período tem anatomia 1 já pra tirar quem não tem sangue frio. Você vai mexer em defunto e o cacete... Cara, ninguém sai. Então, mas isso que eu quero saber. Começa mesmo assim, pé na porta, tapa na cara, no curso de medicina? A aula de anatomia não é tudo de agressivo, não. O pessoal cria uma ideia de que, nossa, você vai ter aula de anatomia, vai ser uma coisa gutural. Mas, cara, depende da pessoa. Tem gente que passou mal vendo a gente jogar Surgeon Simulator no Nerd Player, cara. Mas isso é porque a câmera tava balançando lá no porra, carro. Porra, cara. Tem muita cinetose. É agressivo pra muita gente. É assim, cara, sabe, você abrir um corpo na tua frente e tal, com 18 anos de idade, é uma parada avançada. Mas essa náusea, essa versão que a pessoa tem, não é uma coisa absoluta, o Jovem Nerd. Não é uma coisa que você nasce com isso e vai morrer com isso. Algumas pessoas provavelmente vão ter essa versão pra sempre. Eu não conheci nenhuma dessas pessoas. Não posso falar que é assim, mas muita gente começou as aulas de anatomia com nojinho, com uma certa aversão do cadáver. Não tô discutindo respeito. Respeito todo mundo tem, né? Todo mundo tem que ter. Mas eu tô discutindo a parte de aversão, né? E isso daí foi passando. Com o tempo você vai convivendo com aquilo ali, você passa horas por dia dissecando aquele seu cadáver, você passa horas estudando aquelas peças anatômicas. Você começa de uma maneira mais gradual, você tem aula de introdução à anatomia com aula de respeito ao cadáver, com o cadáver inteiro, mas depois você começa pelo esqueleto, então você tá mexendo com aquele monte de osso, e o osso não é grudento, não cheira estranho, ele parece aquilo que você vê em filme mesmo, que é osso, você não tem que ter. Mas, peraí, o que é aula de respeito ao cadáver? Não respeito ao cadáver. É isso? Isso é uma aula muito importante, né? O começo do curso de anatomia, ele te introduz o ambiente que você vai ter a aula, né? E o objeto do estudo, que é o cadáver, né? Que é uma pessoa morta. E é importante, e eu acho que isso daí é comum em todos os cursos de medicina, todo mundo que passou pela aula de anatomia teve essa primeira aula, que é uma aula que você aprende como se portar com o cadáver. Não é pra ficar fazendo brincadeirinha, não é pra ficar fazendo gracinha. O quê? O cara vai fazer ficar marionete com o cadáver? É isso? Na minha faculdade rolou uma missa ao cadáver, entendeu? Todo semestre tem uma missa que é rezada. Entendi. Ao cadáver desconhecido. É questão de respeito mesmo. Pra entender que é uma pessoa que viveu uma vida e morreu. E mesmo porque tem uma galera que tem uma, né? A tara no cadáver. Não. Tem. Tem que é o que tem. Tara, pô. Isso é Deep Web, isso daí não tem na faculdade. Necrofilia. Ah, cara, peraí. Não, isso é... Mas, Jovem Nerd, se você passasse por esse processo, provavelmente você ia aprender a lidar com isso de uma maneira mais tranquila. Então, chega uma hora que vocês conseguem enxergar o corpo humano como uma máquina, com engrenagens, peças, essas coisas, é isso? É assim que você consegue racionalizar o funcionamento do corpo humano? A visão cirúrgica é um pouco assim, até. Às vezes a gente é criticado por pensar assim demais, né? De pensar que o corpo humano é um empilhamento de peça e que aquela peça ali tá com problema, então é ela que a gente vai tirar, ou ela que a gente vai consertar. Mas a gente acaba vendo um pouco, às vezes, assim, durante uma cirurgia, por exemplo, você não se vê muitas vezes pensando, ah, esse daqui é o seu João, ele é pai do Zezinho e marido da Maria, olha como ele tá sofrendo com a doença. Não, você tá preocupado pra ver se a vesícula dele tá aderida lá no colédoco, você tá preocupado com a parte técnica mesmo da coisa. Às vezes, sim, às vezes eu vejo mais como uma máquina viva do que com uma pessoa, mas isso mais no intraoperatório, né? Pra você exatamente, você analisar o que você tá fazendo, de uma forma científica. Fazer uma análise fria até, né? Por isso que eu acho que é defendido pela ética médica de você não praticar um procedimento cirúrgico, por exemplo, num parente seu, operar sua mãe, por exemplo, não é uma boa ideia, porque você vai prejudicar a tua capacidade de tomar decisão, ficar pensando, pô, mas é minha mãe, se acontecer isso, se acontecer aquilo, não, trata com uma certa impessoalidade que tem uma maior chance de você conseguir lidar com aquilo ali com a melhor técnica, né? Então sim, eu acho que às vezes a gente vê um pouco como uma máquina. E outra coisa, o médico, se ele for ficar muito emotivo, pensando em muita coisa, muito mimimi, ele não faz nada não, sabe? Ele tem que seguir o protocolo, ele tem que seguir o que tá no livro, tem que seguir o que manda mesmo, assim, os preceitos da medicina e tocar o barco, sabe? Ele ficar pensando demais o que que pode acontecer, que vai deixar não sei quantos órfãos, se aquele paciente morrer. Se for pensar nisso aí, você viaja, você não faz nada, entendeu? Deixa pra se envolver emocionalmente depois, entendeu? Se der a merda, você chora depois, você fica triste. Agora, na hora ali, é sangue frio. Pô, isso é uma parada que eu, né? Essa parada que é muito sinistro isso, porque, assim, eu nunca tive vontade de ser médico, nada disso, assim. É, mas eu sempre pensava, acho que seria muito barra pesada essa parte de você... Bedside manners. Isso, sabe? De lidar com os parentes na hora de dar notícias ruins, sabe? Puta, isso deve, é bem tenso. Deve isso ser, é bem puta, deve ser horrível, foda. Cara. E aí o médico, a gente vê que ele acaba se distanciando e tentando ser meio frio e tal, que senão o cara pira, né, cara? Olha, mas isso também não pode, né? Na hora de você comunicar com a pessoa, você não pode misturar. Você ser frio no intraoperatório, você ser frio na hora da tomada de decisão, é uma coisa que eu vejo como um aspecto positivo, que não prejudica o seu julgamento técnico na hora. Mas na hora de lidar com a pessoa, um dos grandes problemas que a gente tem com a medicina hoje em dia é que a pessoa continua fria na hora de falar com o parente, na hora de falar com o paciente. Isso não pode. Você tem que lidar com a pessoa da maneira mais humana possível. É, né? Eu, por exemplo, eu vou noticiar uma morte, alguma coisa no paciente que eu tô cuidando, tudo, eu vou lá pro meu consultório, entendeu? Eu pego e falo com a enfermagem, ó, fala que o médico tá esperando lá no consultório, que ele quer decidir umas coisas e tal. Põe o paciente sentado, entendeu? Puta, tranquilo, cara, calmo, ai, sabe? E vou contornando. O acompanhante, né? É, o acompanhante, claro. E, não, porque quando a família tá... se botasse o paciente na sacanagem do caralho. Caralho. Puta que pariu. Cadê a aula de respeito ao morto? Não, mas quando você tá dando notícia, cara, o pior é que a família acaba sendo paciente seu mesmo. Sim. Não tem jeito, aí tem todo um processo. Você não pode chegar e falar assim, ó, dona fulana, seu marido morreu, tá certo? Vou chamar ali, a gente já chamou o serviço de verificação de óbito e daqui umas 2 horas tá removendo o corpo, tá? Então é isso aí. É horrível, pois é, é muito difícil. Teve um plantão meu durante a residência médica, em que esses plantões de residência médica, sala de emergência, caótico, lotado, noite inteira, sem parar. E nesse meu plantão, eu tive o azar de ter 4 óbitos, 4 pacientes faleceram. Nossa. Comigo. E foi devastador emocionalmente pra mim. O dia seguinte, eu tava simplesmente acabado, assim, emocionalmente. Não conseguia fazer nada, sabe? Inclusive, a hora que eu comuniquei o último óbito, eu já percebi que eu já não tava mais, sabe, tão humano, assim, sabe? Eu tava meio já no automático, assim. É, porque é muito barra, né, cara? É, então, a minha mãe teve câncer, faleceu de câncer e meses antes dela falecer, a gente foi lá no INCA e o médico falou, tipo, muito friamente, assim, tipo, sabe, não dá mais pra operar, desculpe, você vai morrer, sabe? Basicamente isso, sabe? Que foi uma... Sabe? Sua mãe subiu no telhado, né? É horrível. Foi uma porrada... Não, ele falou pra ela, na cara dela, eu e ela, entendeu? E ela ficou devastada, eu também, todo mundo, né, cara? E ela ficou puta, né? Porra, mas que médico, puta que pariu, né? Sabe? Ficou bem revoltada com a forma fria como ela foi tratada. Foi frio mesmo, sabe? Eu sei que existem níveis, né? Mas eu fico imaginando, o cara trabalha no INCA, maluco, que o cara faz isso 30 vezes por dia, no mínimo, né, cara? Se o cara não criar uma proteção, uma certa proteção dessa frieza, o cara pira, cara. Pira mesmo. Tipo assim, eu não tirei, depois, anos, refletindo, tipo assim, eu não consigo julgar o cara por isso, entendeu? Porque é muito barra pesado, o cara trabalha no hospital do câncer, né? Ele lida com isso todo dia, então, às vezes, pra proteger ele mesmo, ele acaba sendo assim e cria uma relação, né, ruim com o paciente dele, essas coisas, né? Mas é um complicadíssimo, esse né? É um critério que essa pessoa talvez não devesse trabalhar com oncologia, né? Eu tenho amigos isso. que fizeram oncologia. Você não consegue lidar com a perda do paciente, com a morte do paciente, você vê isso como uma derrota pessoal, você não consegue lidar com isso de uma maneira menos... Não consigo pensar numa palavra que queria dizer que você... Que te anestesie menos. Uhum. No fim das contas, você vai virar um ciborgue depois de um tempo. Talvez você não devesse trabalhar com oncologia, tem um monte de área da medicina que você vai lidar muito menos com morte, né? O difícil de você ser oncologista é difícil a parte técnica, sem dúvida, mas a parte difícil é o lidar com o paciente. Uhum. Se você não sabe lidar com o paciente... É triste aquilo, aspecto, meu Deus do céu. Você pega um paciente assim, ó, o paciente entra no seu consultório sem a mandíbula. Já imaginou um negócio desse? O cara sem mandíbula na sua frente, por meu exemplo? Meu Deus, cara. Cirurgia de cabeça e pescoço é um estágio bem complicado. É foda demais, sabe, você ver um negócio desse. O cara sem a mandíbula. E aí eu pergunto, existe algum preparo no curso de medicina? Psicologia. Exatamente, pra preparar o cara, porque independente da carreira que ele vá seguir, existe essa preparação do cara, olha, vai acontecer isso, vai ser foda emocionalmente. No dia a dia a gente vai pegando essas coisas, entendeu? Mas tem a matéria de psicologia, tem a matéria de ética médica, entendeu? Assim, mas o preparo é no, ao longo do curso. Todas as disciplinas você vai lidando com aquilo, bom, vai vivendo certas situações, o seu professor vai te dando as dicas, vai falando, oh, não pode fazer isso, isso aí você tem que ter paciência, porque vai acontecer mesmo, tem que pôr na sua cabeça que a culpa não é sua, que você não tá lidando contra a morte, você tá lidando a favor da vida. Uhum. Começa essa conversa e com o tempo você vai, assim, se preparando. Não é uma matéria de disciplina específica, é a vivência ao longo do curso. E nem todo mundo nasce um Pat Adams, né, cara? Que é o cara, né? Vamos lá, então, entusiasta da parada e então, tal, botar nariz de palhaço. Fazer... Não, e outra parada foda da medicina é quando você não consegue fazer as coisas, sabe? Você fica se culpando. Por exemplo, eu perdi um paciente obeso, o cara tinha uns 200 quilos. 200 quilos? Chegou lá chocado. A gente não conseguia colocar ele na maca. Na hora que ele chegou da ambulância, a gente pôs ele no chão e a gente foi reanimar ele no chão, fazer o procedimento no chão, porque eu não conseguia passar ele pra maca. Tanto que o cara era gordo, grandão, sabe? E aí, tentei entubar esse paciente, não consegui. E demorou demais nessa intubação, a gente ventilando com máscara, como ele era muito pesado, não dava, não expandia o tórax dele. E aí fomos tentar acesso venoso, não conseguia furar o cara também. Eu sei que foi de desastre um atrás do outro e o cara morreu, sabe? E aí o cara... Seu peso é pesado, viu, Azaghal? Seu peso pode dar errado, cara. E aí o cara... Faz parte. A gente ficou assim, eu fiquei assim, puxa vida, gente, se eu tivesse entubado esse cara, se eu tivesse conseguido passar um acesso central nele, se eu tivesse... Esse cara tava bem aí hoje, andando e tal, não sei o que, ele morreu. É complicado, sabe? Você fica... Eu podia ter feito mais, será que eu não tô precisando aí me reciclar? Será que eu falhei? O cara fica meio na viagem, fica meio noiado, sabe, no começo. Difícil essa parte aí. É porque você sabe, né, você tá na tua mão uma responsabilidade absurda, né, que em momentos assim de emergência e tal, é você que vai salvar a vida do cara ou não, né, e aí depende, às vezes você não tem o que fazer mesmo, o cara vai morrer porque N complicações, mas às vezes uma coisa que você faz pode salvar a vida do cara, e eu fico imaginando que deve ser horrível pro médico ter essa responsabilidade, ficar remoendo, porra, se eu fizesse isso, será que eu não tinha salvo o cara, né, é uma outra coisa que pesa, né, nos ombros da psique desse profissional, que eu imagino que é algo que as pessoas têm que pensar se elas estão preparadas pra isso, ao escolher essa profissão, né? Quem é jovem aqui, tá escutando o Nerdcast, tá interessado em ser médico, então tem que lembrar que essa responsabilidade pela vida das pessoas vai passar pelas suas mãos e você tem que estar preparado pra aceitar, né, o que acontecer e dar o melhor, né? É, exato. Importante também você ter preparo pra lidar com o fracasso, né? Que às vezes acontece, é inevitável, pessoas vão morrer, né? Uhum. E também tem que saber lidar com o sucesso, né? Às vezes você acerta muito, você manda muito bem, você fez aquela manobra que fez um diagnóstico super difícil, ou você fez aquele procedimento em tempo recorde e aquilo salvou a vida do doente, e você sai de lá se sentindo o bambambam. Você sai da sala de emergência, ou do centro cirúrgico, ou de onde você fez o procedimento, e você tá se sentindo o máximo. Isso também é muito perigoso, porque você sai muito arrogante, né? A arrogância, ela é um negócio muito perigoso pro médico também. Uhum. Porque ela te deixa despreparado, ela faz com que você pare de estudar, ela faz com que você confie demais naquilo que você sabe fazer como indivíduo e não naquilo que é determinado já pela ciência, já é determinado pelo método científico. Então também é perigoso o sucesso, né? Tem que saber lidar com os dois. Os dois são bem difíceis de saber lidar. Interessante, interessante. Clear, clear! quando a pessoa se forma em medicina, todos se formam iguais? Tipo, é o clínico geral? Todo de ponta, Solon, você é isso? Você vira um clínico geral quando você termina a faculdade? Seja qualquer isso. Ela? Você não tem especialização, é isso? É assim, ó, você fala que você é clínico geral, mas você não tem a especialidade de clínica médica, entendeu? Uhum. Você é clínico geral. Você pode trabalhar, por exemplo, em pronto-socorro, fazer um ambulatório, entendeu? Você pode trabalhar até na UTI, se você quiser. Mas aí vai da sua consciência e do seu preparo, o que você tem, entendeu? Eu, por exemplo, se eu quiser dar plantão na UTI, eu posso dar plantão na UTI. Só que a hora que der merda, que acontecer alguma coisa, eles vão lá olhar, ó, o cara não tem a especialidade de UTI, uhum. Entendeu? Então, assim, vai do bom senso profissional. Eu não faço plantão de UTI. Eu trabalho hoje em dia no pronto-socorro e faço PSF, para dar saúde da família. É o que eu faço porque eu não quero dor de cabeça pra mim, entendeu? Eu até sei fazer UTI. Mas uhum. Eu não vou porque eu acho que legalmente me falta muito amparo legal, assim, sabe? Se acontecer alguma coisa de processo, isso aí. Mas... isso é outra coisa que, né, ronda a profissão, né? Você... todo médico vai levar um processo, vai ser ameaçado, vai... todo médico, não tem jeito. Isso aí vai acontecer, sabe? Não tem como. A família quer achar um culpado sempre pra aquele negócio. Uh-huh, uh-huh. Algumas especialidades sofrem mais com isso do que outras, obviamente, né? Você pega, por exemplo, cirurgia plástica, onde o paciente tá querendo só um resultado e ele tá baseado numa ilusão na cabeça dele. É complicado. Cirurgia normalmente não consegue atingir o resultado ideal que tá na cabeça do paciente. Por isso existem tantos processos, né? É porque isso se baseia em algo muito subjetivo, né? Que é o que o cara quer, visualizou, imaginou e tal, pessoa, mulher e tal, e aí vê que não é bem aquilo e aí é subjetivo dela. Ah, não, e a complicação também, cara. A mulher chega lá pra pôr uma prótese, por exemplo, não sei. E aí aquilo ali, por algum motivo, sabe-se lá como, deu azar, infeccionou, entendeu? Aí tá lá, 3 dias depois da cirurgia, tá o seio da paciente saindo pus, por exemplo, aí a cicatriz abre toda, a prótese sai sozinha, tem que tirar depois, lavar, fica internada. Nossa. Aí passa 15 dias, a mulher tá lá com o peito mais caído do que entrou, né? Esse... meu Deus. Depois a prótese tirou, a cicatriz tá horrível porque tava infeccionada. Aí você vai convencer ela que foi um azar, que ninguém teve culpa, que aconteceu o que aconteceu, sabe? Você acha que ela não vai processar o médico? Vai na hora, cara. Ela vai querer, ela gastou 10 conto ali pra aquilo ali, tá saindo pior do que entrou, entendeu? Uhum. Vai dar problema, certeza. A gente vê muito essa situação de processo em especialidade em que o paciente não está doente, né? A pessoa que procura um cirurgião porque ela tá com câncer de pâncreas e ela tem uma infecção no pós-operatório, ou uma fístula, que é super comum acontecer, apesar da gente evitar, esse paciente não vai ficar com raiva do médico, não vai xingar ninguém, não vai querer processar ninguém, lógico, depende da relação que o médico tiver com ela, mas não vai ter essa tendência, né? Quando complica alguma coisa pra salvar a sua vida, você entende. Quando complica alguma coisa que você tava querendo fazer, sei lá, fazer aquele upgrade, né? Daquela levantadinha no peitinho, daquela enxugadinha na barriga, e daí complica, daí sai com uma cicatriz. Putz, que catástrofe, que absurdo. Esse médico é um bandido. Às vezes na obstetrícia também. A mulher, vai ter um neném, tá todo mundo feliz, de repente acontece alguma coisa. Acontece alguma catástrofe, alguma fatalidade. E acontece bastante processo também na obstetrícia por causa disso. Porque a pessoa não tá preparada pra lidar com uma resposta negativa nessa situação. Uhum. Né? Ela chegou lá pra ter uma felicidade. Era uma vida, né? De um parto, de uma cesárea, não uma morte, né? Ou duas, né? Que às vezes acontece. Inclusive, eu acho que, no geral, a pior especialidade que tem na medicina, sim, nada, eu admiro muito ginecologista e obstetra, admiro demais, são essenciais, entendeu? Mas é uma coisa que eu jamais faria. Nossa, a carga de ansiedade que grávida, gestante, tem é demais. Ela quer que você atenda o telefone dela 24 horas por dia. Tudo que acontece é que tá te ligando, tá indo no consultório, quer ser o primeiro a ser atendido. E deu problema pra você ver no parto, tá bom. Isso é dor de cabeça. Gigante. Por isso que agenda tanta cesárea, né? Você agenda a cesárea, por mais cedo que puder, inclusive, pra daí já para de ter que atender ligação de madrugada, já resolve o problema o mais rápido possível e passa essa peteca pro pediatra, né? Agora a mãe vai ficar ligando pro pediatra todo dia. A criança que rouba liga pediatra, a criança soluçou vai ligar pediatra. Toma aí que o filho é teu. E a máfia branca? Caraca, o cara já começou. A máfia branca. A máfia branca. Existe? Olha, de verdade, eu não sei do que você tá falando. Né? O laboratório fala assim, doutor Peixoto, se você receitar mais o meu remédio, eu te dou uma viagem pro Caribe. Porra, mega existe. Cara. Existe, é? Existe, sim, cara. Não é assim geral, não, sabe? É a exceção. Mas existe essa oferta aos médicos. Existe, sim. Cabe ao médico aceitar ou não. Exatamente. É a minoria dos filhos da puta que aceita isso, sabe? A grande minoria. Mas tem quem acha. Porque tem aquele médico médico que você vai e o cara te dá a receita e ele, por exemplo, te passa o princípio ativo. Ou às vezes ele te dá até o nome do remédio, mas ele fala, ó, o princípio ativo é esse. Tem médico que já falou pra mim, ó, esse aqui eu não confio no genérico, esse aqui pode ser genérico e tal. Ó, tem um médico que ele já puxa a amostra grátis da gaveta. Mas olha, a amostra grátis, cara, não tem muito a ver. Ó. Não vou misturar uma coisa com a outra. Quando você tá falando da máfia, que realmente, desse jeito que você tava contando, que é o farmacêutico tentar vincular você receitar um medicamento com um benefício pro médico, isso daí é completamente imoral. Uma coisa importante dessa questão da máfia branca, dos laboratórios, é uma maldade o que os laboratórios sabem qual tipo de remédio você tá prescrevendo. Eles têm acesso, de acordo com o teu número do conselho, eles sabem que tipo de remédio você tá prescrevendo, quanto você tá prescrevendo desse remédio por mês, e o cara vai lá tentar te convencer a prescrever mais da medicação dele e não do concorrente. Caraca. É um negócio pesado. E te dando favores, não é isso? Também, às vezes sim, oferecendo favores. É a única maneira de te convencer, né? Aí oferece o quê? Essa galera dá mais é jantar, sabe? Tem muito. Boca livre, churrascaria. Aí, pô, mas isso não é bom? Viagem pra congresso, entendeu? Mas isso, ô Azaghal, isso daí você também recebe. Você tem aquele teu, o cara que tá fazendo uma parceria com... Não, calma. Não tem máfia nerd. Não tem máfia nerd? Não tem. Tem, antigamente recebia mais, a gente não recebe mais hoje. Aquelas caixas de promoção, sabe? Que vinha com kit do produto, que vinha, sei lá, com produto numa bola de espelho. A gente jogava tudo fora, nunca deu um tweet. Ó, tosse vindo aí. Agora fala 33. 33. Qual é o 33? Pô, cara, 33 é um negócio que o pessoal já nem costuma mais examinar direito. Tem a ver muito... tórico vocal. Isso. Muito pouco médico examina isso daí num paciente hoje em dia, né? Mas faz parte do exame físico pedir pro paciente falar 33 quando você palpa o tórax dele, pra você sentir o quanto treme a sua mão, basicamente, pra ver o quanto que a vibração da pessoa falar o tr é transmitido até a sua mão. Olha só. Se de um lado tem muito pus dentro do pulmão, por exemplo, assim, de secreção... A transmissão do som por ali vai ser maior, entendeu? Então, você sente isso aí, sabe? 33. Mas hoje em dia, o que a gente faz hoje em dia? A gente pede uma radiografia, pronto. Claro. Pronto. Agora, já perguntando desses exames mais antigos, é aquela história de soprar na mão pra ver se o saco incha. Não, cara, isso não é exame antigo, não, cara. Isso é exame físico. É? Cara. Fazer na pessoa. Como é que é isso? Enche? Quando você sopra, você aumenta a pressão dentro do seu abdômen. Se você tiver uma hérnia, aquela alça intestinal vai querer sair por ela, entendeu? Então, se for no saco, seu saco vai inchar, entendeu? Caraca, maluco! A hérnia nada mais é do que um orifício de comunicação da parte de dentro do teu abdômen com a parede, que é a pele. Uhum. E aí, aumentando a pressão dentro da barriga, isso daí fica mais evidente, né, pra fora. Cara, uma hérnia no saco é uma alça do intestino dentro do saco, da bolsa. Tá frontal. Tudo errado. Puta que pariu. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado, meu. É, tem coisa saindo pra onde não deve. Esse é o jeito mais fácil de explicar pra uma hérnia. Exatamente. Esse cara que tem intestino dentro do saco é o famoso galapô. Adriana. Hérnia, cara, é quando uma coisa sai pra onde ela não deveria sair, né? É o jeito mais simples de explicar. Ou entrar, né? Que ela entrou no lugar errado também, né? É, tudo bem. É uma comunicação entre dois lugares que não deveriam estar se comunicando. E daí você tem uma protrusão, né? Um pedaço de alguma coisa tá se forçando por esse espaço que não deveria existir. Como se fosse um buraco e tá passando uma coisa por esse buraco. É verdade. Uma última pergunta sobre esses exames não mecânicos. Ou mecânico, não sei. Exame físico. Exames físicos. Quando o médico manda você deitar, barriga pra cima, e aí ele faz um cutuco na barriga, faz um toque-toque, sabe qual é? Uma percussão. Isso. Eu tento fazer isso em mim, nunca consigo. Eu até consigo, mas eu não sei o que esperar do cutuco. O aluno de medicina, a semana que ele aprende a fazer percussão, cara, você pode ver um monte de molecada andando pela faculdade de medicina fazendo percussão em si mesmo, assim. Porque acha uma maravilha. Ah, consegui fazer. Então, é um jeito certo de bater o dedo, geralmente sobre um outro dedo, sobre uma articulação, que você tenta ter um eco, um barulho específico, pra ver se o que tá dado de dentro é oco ou é sólido. Eita. Basicamente, simples assim. Por exemplo, imagina que você faça isso em cima do teu fígado. Uhum. O fígado normalmente é sólido, né? Sim. E aí vai dar um barulho como se estivesse batendo em cima de uma madeira, vai, vamos dizer assim. E se você faz isso... Aquela cena de filme antigo, do cara batendo na parede fazendo toque, toque, toque, toque, pra ver até onde é que tinha a passagem secreta. Uhum. Assim. Uhum. É mais ou menos isso. Você tem que saber onde tem que ser oco, é oco. Onde tem sólido, você imagina que tem uma víscera lá, um órgão maciço ali. Às vezes você detecta que tá líquido também. Tem como fazer essa técnica no tórax. Gordura, dá pra achar? Não dá pra saber se tem picanha invertida no fígado. Esse método, né? Levanta a mão nos comentários quem tentou fazer a percussão de si mesmo agora que eu tô escutando. Com certeza todo mundo. Só peço, pelo amor de Deus, pra não abrir ficha no pronto-socorro pra eu ensinar a fazer percussão. Clear. Agora, nesses tempos modernos, existe um novo médico. que atende a todos, de graça. Chama-se Dr. Google. É, esse é o novo médico. É um médico que também não toma processo quando dá errado, né? É um médico que não responde pro conselho. O que, que vocês sentem em relação às pessoas que pesquisam no Google, vão no Dr. Google e acham que, sabe, tipo assim, é perigoso? Porque eu já vi o meu sogro, que o meu sogro, ele tentou ajudar uma pessoa que tá tendo um ataque do coração no chão, no ponto do ônibus, e ele ficou lá e tal. A gente não sabe que, se foi um ataque do coração. Pessoa desfaleceu. É. Começa daí, né? Exatamente. A pessoa tava fudida e tal. Aí depois ele ficou preocupado. Gente, a gente tem que estar preparado. Eu vou comprar um desfibrilador. Ele falou que ele ia comprar um desfibrilador pra deixar levar na mochila. Aí as filhas falando, né? Tipo, falando, gente, mas... Não, e aí começa uma certa loucura coletiva. Sabe, a loucura se autoalimenta. Aí eu falei assim, que tal se vocês fizerem um curso sobre isso? Em vez de simplesmente saírem aqui loucos na rua com um desfibrilador nas costas. Não, mas ele falou... Ele falou... Aí o cara cai no chão porque teve um AVC, um derrame, né? Aí você vai lá e desfibrila ele, o coração dele pois para. É, exatamente. Exato. Mas aí ele falou, mas eu posso comprar pra gente ter em casa. Aí a gente falou, olha só, não é qualquer pessoa que pode usar isso ali. Ah, não, mas isso eu pego na internet. Pra ver como é que... problema. Aí eu falei, faz que nem o MacGyver. Pega dois castiçais, liga na tomada, tapete de borracha e manda ver. Não funciona assim. Ô, Jovem Nerd, só pensa uma coisa assim. Pega uma pessoa média. Um bom senso essa pessoa tem. Pois é. Agora imagina que metade tem menos bom senso do que essa pessoa. Esse é o resultado do Dr. Google. Esse é o resultado do Dr. Google. As pessoas já chegam no escritório. Ah, eu já vi no Google, eu tenho isso, aquilo e tal, me dá esse remédio. É isso? Eu já tentei fazer esse negócio de massagem cardíaca numa pessoa que tava passando mal e não conseguia, porque eu não sabia. Existem países que ensinam isso daí na escola, né? Como é que você deve fazer o que eles chamam de BLS, né? Que é um suporte de vida básico. Dá pra você ensinar isso daí pra criança. Não é um negócio muito complicado, mas é uma coisa que depende de compromisso com a educação e de cultura da população. Então, no Brasil, isso daí tá descartado, pelo menos por enquanto, né? Existe o desfibrilador externo automático, que é aquele que você encontra em um monte de lugar. Tem em banco, tem em aeroporto. Na gringa, esse que você tá falando, tem tudo que é lugar, cara. Impressionante. Aqui também tem, é que ele não costuma ficar muito à mostra. Tem bastante. Tá, porque... Tem tanto quanto lá fora, né? Caraca, mas tem... lá, assim... Porra, Monte São Michel, que é o melhor lugar pra ter, inclusive, aquela escadaria toda do caralho. Mas, mas, sabe, você não espera ver e tá lá, sabe? Aqui no Brasil, eu realmente não costumo ver. Algumas vezes já vi, mas não é comum. Não costumo ver. Existe uma determinação internacional que fala quantas pessoas costumam frequentar esse lugar. Passou de um certo limite de pessoas, você tem que ter o desfibrilador lá. Esse desfibrilador, ele é um aparelho que você gruda no peito da pessoa, tem lá a instrução de como é que você vai grudar, e ele vai fazer um diagnóstico bem básico pra falar se a pessoa precisa tomar um choque, precisa ser desfibrilado ou não. É basicamente essa resposta repetida. Ah, maneiro. Então ele vira pra você e fala, se afaste. Daí ele fala, vou administrar o choque agora. Daí ele vai lá e dá o choque. Ele fala, não vou administrar o choque, continua fazendo massagem cardíaca. Daí você vai lá e faz a massagem cardíaca bonitinha, do jeito que você talvez tenha sido treinado. Ah, então peraí, essa parada do clear! Clear é importante. A gente já teve residente, quando eu era aluno ainda, teve residente que não clear e voou na parede, convulsionou. Caraca! O cara encostou no paciente na hora da desfibrilação e... Não só encostou, ele tava entubando o paciente, né, com o laringoscópio, que é um objeto de metal grande que fica explode, cara, o negócio sai faísca. Caralhas! E esse residente, ele tinha a síndrome de Wolff-Parkinson-White, inclusive é uma síndrome no coração que facilita pra ele ter arritmia. Quase então morri, o cara. Então. É, a gente ficou com dois pra socorrer. Nossa, cara, mas olha, o que se fala em português? Que eu só vejo nos filmes americanos falando clear. Afaste. Na verdade, o que preconiza é falar você está afastado, eu estou afastado, nós estamos afastados. E daí dá o choque. Isso é o que você vê no videozinho padronizado que te ensina a fazer o atendimento cardiológico. A gente, no fim das contas, acaba falando afasta. Porra, português, vou te contar. É muito mais maneiro. Clear. Do que mais afasta. Mais preciso. Clear. Sai. Tinha que falar sai. Vocês têm que mudar isso, cara. Sai. Então o cara sai da sala, né? O desgraçado que tá te ajudando vai embora, vai atender outro paciente. Você fica sem. Sabe aquele negócio que eles fazem de esfregar uma pá na outra do desfibrilador? Aham. Uh-huh. Aí se o aparelho estiver carregado, se der uma descarga elétrica, ele vai voar tudo. Isso é coisa de Hollywood? Sim, você destrói o aparelho, estraga pra caramba o aparelho. É, mas o aparelho de esfregar um negócio do outro? Nunca deve esfregar. Eles usavam muito pra mostrar que a pessoa tava espalhando o gel, né? Exato. Gel. Mas você não espalha assim, você espalha o gel no paciente e se você quiser espalhar com a pá, você pode espalhar com a pá em contato com o paciente. Olha mas aí. Uma pá na outra é completamente... desaconselhável. Hollywood, né? Seu Hollywood. O MacGyver não usou gel, foi seco. Isso, é ótimo. Você assistiu A Espera de um Milagre também, você viu o que acontece quando faz seco, né? É verdade. Clear, clear! A residência, então, ela é uma especialização propriamente dita, é isso? É você viver... Exatamente. Você passa a trabalhar em um hospital como residente, certo? Isso. Mas você está estudando uma especialidade, é isso? Exatamente. Ah. É um estágio prático, muitas vezes remunerado com a bolsa, né? A residência tem a bolsa de residência, que é uma remuneração risória. Pífia. É pífia. É, você ganha... A gente, às vezes, faz a conta, a gente dá risada, fala que se a gente varrer São Paulo, a gente ganha bem mais. Mas é um período da vida que a gente tem passar por aquilo e como você tem que viver as custas do governo nesse período, você até entende que não vai receber muito dinheiro. Mas então essa é a minha dúvida, você começa a residência quando você se formou, você não tem mais aula? Não, vai ter aula. Você vai ter aula. Você nunca vai parar de ter aula. Não, é ok, mas você tá ainda, você ainda vai pra salinha da faculdade com o professor e tal? Vai. Diminui bastante a frequência, mas você vai. Ah, entendi. E no seu dia a dia você tá no hospital trabalhando, é isso? Você terminou o sexto ano, você tá todo feliz da vida, comemorou, sua mãe te deu parabéns, tudo aquela coisa. Ganhou aquela maleta preta? Ganhei aquela maletinha preta, cara, da minha tia. Um abraço, estetoscópio, porra. O estetoscópio é a parada que mais... Uma vez eu fui na formatura de um médico, que era um primo dos meus pais, não sei o que lá, e a gente comprou uma maletinha preta pra ele. A dica é, compra uma mala preta e caiba uma folha A4, tá bom? Eu ganho uma maletinha, não caiba uma folha A4. E eu sofro pra colocar qualquer documento dentro da minha malinha, ele tem que ficar amassado. Não, mas é só pra levar frascos e pinças. Usa uma pasta de coxa, muito melhor. Mala do médico medieval. Mochila, não pode ser uma mochila? Não existe médico moderno? Pode, cara. Pode ser o que você quiser, cara. A maioria usa mochila no final. Você não usa essa maletinha. Essa maletinha é de poser, né? No final das contas, você usa uma mochila normal. Pois é, porque a maletinha... Tudo bem, nos anos 30, beleza. O cara levava lá um guento e um palito de sorvete pra botar na língua. Aí beleza, né? Mas hoje em dia, né, cara? Porra, o mundo é moderno, né, cara? Até pro cara consultar no Google, se ele não souber o que uma pessoa tem, né? Ah, cara, falando do Google ainda, o Google, assim, o pessoal geralmente eles procuram no Google sintomas e fica tudo louco, né, achando que tá morrendo e vai pro médico. É. Eu acho que o Google é bom se você fizer o contrário. Tá passando mal, você vai no médico, aí o médico te dá um diagnóstico. Se você quiser saber mais sobre sua doença, aí vai aí no Google. Aí você vai no Google, direcionado já com o seu diagnóstico. É isso aí. Entendeu? Aí eu acho que até vale, até é bom pro paciente se conhecer, se informar, entendeu? Com certeza. É tranquilo. Agora, ir primeiro no Google é loucura. Você sempre vai chegar no câncer. Você sempre cai, eu sei porque eu já fiz isso. Você sempre cai no câncer, cara. Exatamente. É verdade. Tem jeito, tá? A gente tem dois grandes problemas de saúde pública hoje em dia, né? O Google é um deles, que ele cria esse desespero na pessoa. E o outro é o médico genérico de televisão, que eu não vou especificar. Dr. Oz, Dr. Oz. Quando eu vou acessar o Google pra ver alguma coisa que eu tô sentindo, eu já tomo dois ansiolíticos antes. Você vai ter dependência de ansiolítico. Vou ter não, meu amigo. Vou ter não. Eu já tenho. Então, o Dr. Oz é um cara famosíssimo que começou na Oprah, né? Aparecendo lá, ele ia dar apareceres médicos lá, né? E hoje ele tem um programa próprio lá, chama-se Dr. Oz. Estrelando o Dr. Oz. Ele é o Drauzio Varela americano, né, cara? Ele é o cara que a mídia vai procurar. Eu não sei se é também, mano. Eu nunca assisti, mas parece que o programa dele é um pouco mais extenso e mais informativo, né? É, assim, mais ou menos. Então, aí uma vez eu vi no programa dele, o cara falando: ah, é bom você tomar uma aspirina por dia, porque isso pode prevenir ataque ao coração, entendeu? Um infarto, né? Aí uma aspirina por dia é ótimo. Então, quer dizer, ok. Mas depois eu fui saber que não é bem assim, porque a aspirina que ela faz, ela afina o teu sangue. Ela faz, né? Faz sua plaqueta não funcionar direito. Aí o que acontece? Não é todo caso que isso é bom pra você. Se você pode ter uma merda que você tomar isso todo dia, vai dar outra merda, entendeu? Uma gastrite, por exemplo, uma úlcera, né? Exatamente. Aquela história do Nerdcast da retórica, né? Generalizar é sempre um erro, né? Exato. Então o cara chegou na televisão e falou assim: toma uma aspirina por dia. O que que vai achar? Porra, o médico, cara, famosíssimo, falou que tomar uma aspirina por dia é bom. Mas não é assim, caraca. O engraçado cai, bate a cabeça e morre sangrando. Às vezes é bom pra você, mas puto, o cara que tá assistindo do lado não é bom, cara. Ó, sobre esses médicos de mídias aí, ó, dá uma olhadinha na tira aí. Peraí, que tu, mano. Ah, isso daí é um clássico. Até qual que você mandou? Só no Brasil são cerca de 800 novos casos de doença por ano. O diagnóstico precoce é fundamental para que haja chance de cura. Se você apresentar qualquer um desses sintomas, procure um médico. Eu tenho câncer, eu vou morrer, eu também. É foda. E geralmente, esses qualquer um desses sintomas incluem ter frio, calafrios, mal-estar, febre acima de 37,8, que inclusive é o limite a partir do qual se chama de febre. Eles geralmente dão sintomas extremamente genéricos é, e acabam... Mal-estar. Mal-estar é sintoma de quê? Eu vivo com mal-estar. É. Quanto mais você fala, mais mal-estar a pessoa tem, né, cara? Exato, caralho, é foda. Né? E as pessoas, elas lotam os prontos-socorros. Aqui em São Paulo, a gente tem pronto-socorro. Eu não tô falando pronto-socorro de Santa Casa. Pronto-socorro de Santa Casa fica lotado, tá cheio de gente, mas eu tô falando pronto-socorro de hospital particular, caro, que você tem 4, 5 horas de espera numa segunda-feira à tarde de um monte de gente sem doença. Um monte de gente que tem um resfriado. Todo mundo porque viu a notícia do fulano na TV e acha que vai morrer, que não, doutor, eu tive dor de cabeça. Eu vim aqui porque eu tive no Rio de Janeiro, eu tive dor de cabeça ontem, então eu queria fazer o exame de dengue. E o cara fica fazendo fila, cara, lotando pronto-socorro. É foda. Vocês não têm noção do tanto de mulher que tá querendo fazer o exame que a Angelina Jolie fez pra descobrir o fez a mastectomia. Vocês não têm noção pra fazer esse exame, porque lá é o lugar correto. Pronto-socorro, na emergência. Caraca, maluco, eu quero fazer o exame da Angelina, é isso? Isso. Quando o Fantástico faz uma matéria sobre uma doença, na semana seguinte ao Fantástico ou Globo Repórter, todo mundo tem essa doença. Todo mundo tem. Terrível. É, por essa doença não vê TV, né, cara? A pessoa não tem TV, ela fica boazinha de tudo, não, nem aparece no pronto-socorro. Até aproveito aqui um momento no Nerdcast pra fazer um momento de atenção pra saúde pública. Não vá pra um pronto-socorro com qualquer coisa que não mereça você sair gritando socorro na rua. Se você tá com medo de morrer, a gente vai te atender, não tem problema nenhum. Se você abrir uma ficha no pronto-socorro, sentar na minha frente e falar, sabe o que é, doutor? Eu tô com um pequeno incômodo aqui desde novembro, eu não vou te atender bem, cara. Eu não vou resolver seu problema. Ninguém vai resolver seu problema numa sala de pronto-socorro. Ah, doutor, sabe o que que é? Eu tô espirrando um pouquinho desde ontem. Não vá pro pronto-socorro, cara. Não é lugar de... Não, mas peraí, desde novembro, e aí o cara, depende de quantos meses passaram, o cara pode estar... Não, realmente... não, o cara não tinha dor. Eu insisti com ele. Isso aconteceu comigo semana passada. Quer dizer, não aconteceu comigo. Aconteceu com um amigo de um amigo meu e essa história talvez seja verdade, talvez não. Mas chegou o paciente no pronto-socorro, ah, eu tô com um pequeno incômodo desde novembro. Onde? Aqui. Mas dói? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Teve febre, mudou qualquer coisa, tá, intestinal, teve... Não, não, é só esse pequeno incômodo. Só isso, só. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma consulta? Você passa no consultório, marca uma consulta com calma, você atende. O cara vai num pronto-socorro. Ah, que pronto-socorro é pra você. Pô, tô fudido, né? Socorro, é isso aí. Sente com a perna destruída na sala de emergência, sendo atendido. Ah, eu tinha outro. E o cara me falando que ele tá com um pequeno desconforto, que não, não, não. Só aparece de vez em quando, doutor. É um pouquinho aqui do lado. Veio pra mim assistir, o cara falou, não, eu vim aqui porque eu acho que eu vou gripar. Eu acho que eu vou gripar. Consulta inútil, eu tenho uma lista inacreditável. Eu tenho pessoa que abriu ficha às 3 horas da manhã falando que tava com sono. Que? Abre a ficha, 3 horas da manhã. Doutor, eu ando um pouco com sono. Eu falei, eu também. A pessoa abriu ficha 3 horas da manhã pra falar, estou com a boca seca. Um cara de 16 anos. Sou completamente saudável. Mas tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só boca seca. Toma um copo d'água. Melhorou? Melhorou. Obrigado. Ah, não. Cara, não é possível, cara. Sério? As pessoas não têm a noção de que pronto-socorro é lugar de urgência médica. A pessoa não entende. Eles que ela... Eles querem conversar com o médico. E aí, onde tem um médico pra conversar agora? No pronto-socorro. Deus, cara. No pronto-socorro conversar com o médico. Não entende que na fila pode ter um idoso infartando, pode ter uma pessoa com uma emergência de verdade, e que eles mesmos estão atrasando. Daí ele pensa, ah, não, mas eu pago o convênio, eu posso ir porque eu pago o convênio. E daí ele vira pra você e fala, mas o convênio tá cada vez mais caro, doutor, eu não sei por quê. Se o cara ficar vindo por nada no pronto-socorro, isso tem um custo. Esse custo vai ser refletido de uma maneira de o senhor convênio, o senhor plano de saúde não vai pagar do bolso dele, não vai diminuir a quantidade de grana que entra pra ele. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar um pouquinho de cada vez pra mensalidade de todo mundo, né? Tornando insustentável a saúde, no fim das contas. E aí a gente entra noutra coisa também importantíssima em pronto-socorro, que é o maior câncer do pronto-socorro, se chama atestado médico. Que beleza! Cara, isso aí, cara, se acabasse atestado no mundo, ia diminuir uns 80% da demanda de um pronto-socorro. Eu tenho a história de atestado. A galera vai lá, a gente também vai lá só pra pegar atestado, cara, é incrível. Agora já contou no Nerdcast essa história do atestado. Amigo meu, cara, é um gênio, um grifter, cara. O cara, ele fingiu que estava com um labirintite. E eu não sei, o médico não tinha como diagnosticar ele precisamente, né? Sei lá, esse médico não tinha, pelo menos. A gente foi pelo atestado, claro. E aí o médico falou, eu vou te dar uma injeção de Dramin. Falei, cara, fudeu, vai te chapar, vai, tu vai apagar, maluco. E aí... Eu faço isso aí também. Nesse meio tempo que o médico foi pegar a agulha, já tinha entregue o atestado. O erro do médico. Foi fino. A gente, pá, vazou, saiu correndo. Olha que filha da puta. Fui pra porta quando o médico entrou na salinha, eu falei, agora! Olha que filhas da puta. Esse cara não tinha a menor experiência. Foi juvenil. Foi garotinho, foi? Foi aqui em Curitiba. E São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, pra ser mais presente. Se esse médico estiver ouvindo, leva na esportiva, cara. Parabéns. O cara ia dar 2 dias de atestado, a gente conseguiu 3. Vocês ainda negociaram com o cara? Não, porque eu falei assim, ele vai voltar dirigido pro Rio, pode? Ele, ah, não, então melhor dar 3 dias. Olha que filha da... Ah, não, coitado. Não, mas olha só, isso foi há 300 anos atrás. Mas foi um teatro inacreditável, cara. Eu nunca vi alguém fazer tão bem uma crise de labirintite, cara. Eu pensei que o cara ia vomitar na hora lá. Eu é assim, cara, tá com labirintite, vamos fazer a medicação. Melhorou? Não, não melhorei, doutor, não melhorei, então vamos internar. Interna, filha da puta. Ou tem que sair bom, ou interna. É, sair, isso aí, pode. Isso aí. Vai pra casa doente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Boa, doutor. A gente pega muito do pronto-socorro, pessoa que passa sabonete no olho pra fingir que tá com conjuntivite. Caralho, aí olha aí. Olha aí o drama. A gente foi mais... Já teve caso da recepcionista falar pra mim, ô doutor, o menino entrou com o olho bom, ele foi no banheiro, voltou com o olho todo vermelho, machucado, e passou aqui com o senhor. Daí quando eu fui examinar o cara com aquele cheiro de lavanda no rosto. Pô, meu, faz o seguinte, eu vou te deixar aqui em observação aqui um pouquinho. Vou lavar seu olho um pouco. É. Ai, caraca. Não dá pra fazer maldade. Às vezes a gente fica com raiva, né? Uma situação que você vê, pô, o cara veio aqui no meu pronto-socorro só pra pegar o atestado, tá atrapalhando meu trabalho, tá estragando tudo. Não pode ficar com raiva. A gente vê, às vezes, o colega faz algumas maldades com o paciente que tá lá só pra pegar o atestado. Vejo muita gente que faz dipirona ice, né? Que eles chamam dipirona gelada. Que a dipirona, quando você coloca na geladeira, ela cristaliza. E quando você injeta isso daí intramuscular na pessoa, dá uma dor desgraçada. Que isso? É uma maldade, isso não deve ser feito com ninguém. É um desrespeito, né? Se a pessoa tá pedindo atestado, só você fala que não, se você acha que a pessoa não merece o atestado. Tem que machucar. Fala, eu acho que você não precisa. Caraca, de pirona ice. Pirona ice. Ah, tá com dor de cabeça? Vai ficar com dor na bunda. Meu Deus do céu, cara. Isso aí eu achei ridículo, cara. Isso é uma parada que eu condeno assim, extremamente, sabe? Já vi poucas pessoas fazerem isso e eu não concordo, não. Sabe? Esses aí são os capangas da máfia branca, hein? Também são os mitos, né, que a gente vê muito em medicina. Boa. Esses remédios, assim. Você tem que tomar um antes ou um depois de beber, é isso? Esses remédios que você tem que tomar um antes e um depois, por exemplo, aquilo ali, no meu entender, é um veneno, entendeu, pro estômago. Aquilo ali tem AS, tem aspirina ali dentro, entendeu, que faz um mal danado pro estômago. O que mais que tem ali? Paracetamol. Tem vitamina B2, tem paracetamol, que aumenta a chance de também insuficiência hepática. Paracetamol. Tem um monte de coisa que não vai te ajudar. Peraí, mas paracetamol não é parada que é normal de você tomar? É o remédio mais violento pro fígado que existe, assim, pro vender paracetamol. É mesmo? É fodástico o remédio. Eu só prescrevo paracetamol pra paciente ter alergia de pirona. Se não tem alergia de pirona, eu não vejo motivo pro ser estar usando paracetamol. Porque então de pirona é melhor? É menos... De pirona tem menor chance de ter complicação. Age basicamente da mesma maneira no local de ação. Tá bom? Os dois inibem prostaglandina E4 do mesmo jeito. Mas o paracetamol, ele é a principal causa de transplante hepático em jovem na Europa. Só pra você ter uma ideia. Caraca. Eu já tinha ouvido falar, meu médico já tinha falado isso. Pois é. Caraca, olha que a máfia branca que vai atrás de vocês. A paracetamol é substância, não é o remédio. Não, então. Quando você toma um antes e um depois, você tá detonando o seu estômago com AS e tá detonando seu fígado com paracetamol. Na melhor das hipóteses, você não tá fazendo nada. E na pior das hipóteses, você tá estragando o seu corpo. É um grande álcool, né? Entendeu? Remédio pro fígado. Toma isso aí que é bom pro fígado. Pro fígado. O remédio faz bem pro fígado. Porra, me ensina, cara. Tem um monte de paciente na fila de transplante, a gente podia dar isso pra eles. Né? Imagina. É de bom pro fígado, saco? É isso. Vocês conhecem Liverschutz? Liverschutz, deixa eu digitar aqui. Vamos. Então, a minha nutricionista falou que é bom tomar meu fígado. Ele não é uma, ele é um. Sabe qual é aqui, né? É fitoterápico. É fitoterápico. Ah, não. Se é isso aí, pode desistir, não presta não. O Solo é o cara mais cético do mundo, cara. Ah, fitoterápico. Muita coisa já foi fitoterápico. O dedaleira já foi fitoterápico, né? Tem um monte de coisa que já foi fitoterápico e virou remédio depois, né? Se liga aí no composto ativo aí do Liberschutz, galera. Ó, amido de milho. Opa, bom. Esse é um negócio difícil de conseguir no cotidiano. Você tem Doritos na sua casa? Ei, que beleza. É mesmo, é? Que merda. Mas que merda isso aí, faz cara. Faz um bem pro fígado que é uma desgraça, viu? Amido é ótimo pro fígado. Não, o troço tem até talco. Carbonato de cálcio, bom, maravilha. Pensa numa coisa que faz mal pro corpo, é talco, cara. Sério mesmo? Olha a revelação médica! Tá o cabelo. Impressionante, mano. Cara. Eu acho muito engraçado. O pessoal tomando essas coisas malucas. Guia de administração. Mentira. Do talco, né? É, se a pessoa respirar pó de talco, por exemplo, é uma coisa catastrófica. Oh, é sério? Não, não. Isso é importante. Informação importante pro Jovem Nerd. Toca o plantão da Globo. Toca o plantão. Talco é prejudicial à saúde. E talco que a gente tá falando é o talco de neném, não é o talco... Talquinho do Jovem Nerd, aquele... Como assim é prejudicial? É terminantemente proibido talco em criança, cara. Não pode passar talco em neném, não pode. Isso é veneno, cara. Sério? Tem que passar pomadinha, cara, na assadura. Talco não usa não, cara. É por causa de você respirar o talco, é isso? Exatamente, faz mal pra criança, cara. O talco, ele é um mineral que você não metaboliza e você não absorve. Então ele para dentro do seu pulmão, ele basicamente cria uma resposta inflamatória pequenininho em volta dele, né? Vai lá umas células de defesa, tentar ver o que é aquilo, tentar tirar aquilo dali, não conseguem, morrem ali em volta e formam um pequeno ponto de cicatriz em volta daquela pequena partícula de talco. Caralho! Se você só tem uma, não tem problema. Quando você ficar respirando talco direto, não é legal. Caraca, Jovem Nerd deve ter pulmão de fumante essa porra de talco, cara. Caraca. Pede pra fazer a chapa do pulmão. Não. Cara, ele passa em quantidades industriais. Eu sei, acho que você postou um vídeo há alguns anos do Jovem Nerd sobre isso, não pois foi? Pode parar, viu, meu? Porque o problema vai surgir lá pro cinquentinha, sabe? Ih, caraca. E aí eu não tenho volta não, viu? Eu tô chocado. Pois é, olha só. Caraca, que absurdo, olha doença aí. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Vai ter fibrose pulmonar, né? Não, não, caralho, como assim? Vai passar no shopping de cadeira de rodas oxigênio no nariz. Então, que é isso, rapaz? Clear! Eu adoro aqueles programas de casos médicos bizarros, que eles dramatizam, sabe qual é? Os programas com os médicos vão contando o caso que aconteceu na emergência e eles dramatizam lá o coisa. E acontece cada loucura inacreditável. Eu adoro essas histórias. Você certamente tem também essas histórias, né, cara? Fala de emergência, é o pandemônio, né? É onde ocorrem todos os terrores da humanidade, né? É verdade. Cara, eu peguei uma mulher uma vez, cara, pra atender na maternidade, que tava com um abscesso no umbigo, assim, um umbigo cheio de pus, sabe? Ah, e a gente foi drenar esse abscesso, eu fui lá mexer nesse abscesso, começou a sair... O Solon só vai parar quando o Jovem Nerd vomitar, cara. Ai, caraca. Começou a sair pus, de repente começou a sair maconha. O quê? Maconha do umbigo da mulher. Essa mulher ganhava muito dinheiro, ela fabricava, assim. Ela o marido dela era presidiário e ela colocava maconha dentro do umbigo dela. Ah, não. Dentro do umbigo dela pra levar pro... Ela era bem assim, por fim, né? E aí aquele negócio infeccionou e ela fez curativo, tudo, lavou e tava lá o umbigo cheio de pus e maconha. Pensa o negócio. Nossa, cadê o pessoal aqui, falando que é natural, cara, que não faz mal agora? Quero ver. Caralho. Natural, picada de cobra natural, vai tomar. Refluxo é a nova doença da moda, né? Refluxo é uma doença muito prevalente. Depois, né, do estresse, da depressão, a gente agora tem o refluxo. Não, tem outra doença da moda que é virose. Você não, tem a virose. A virose tá aí desde sempre. O refluxo é que veio de repente. E aí todo mundo hoje em dia tem refluxo, cara. Refluxo. É uma doença que se tornou comum? É uma doença que tá se tornando comum e o diagnóstico também tá crescendo, né? Antigamente a pessoa falava só que tinha azia. Falava, não, eu tenho muita azia, fi. Tenho há 30 anos azia. 30 anos atrás eu tinha refluxo também, né? Só que agora... Mudou o diagnóstico, só mudou agora o que a gente vai fazer com a pessoa. Que eu tenho azia, só pra... Você provavelmente tem refluxo, né? Tô na moda. Eu só vou dar um spoiler só, tá relacionado com hábitos alimentares. Eu tinha muita azia. Hoje em dia eu tenho menos. Eu tinha muita azia quando a gente editava, virava a noite editando o Nerdcast, porque a gente tinha que tomar coquetel de Red Bull com café e puta. Nossa, cara. Cafeína e bebida gaseificada são dois venenos pra doença do refluxo, né? Energético e café te leva pro inferno da azia, cara. Eu falava, vou tomar uma azia e já volto. Era isso, um Pepto Bismol do lado já pra... Mas não faça famoso, isso. O famoso Mississippi em chamas, né, Zagal? Cara, queima tudo, maluco, é foda. Daí a hipocondria, que eu achava que tava infartando e era pronto-socorro. Ah, várias vezes. Aí depois eu acostumei. Mas não é infarto, mas já tô acostumado. Infarto não dói assim, infarto dói de outro jeito, né? Eu já infartei tantas vezes na minha mente. Mas a doença do refluxo tá na modinha, mas tá muito mais frequente mesmo. As pessoas, elas são muito mais obesas do que elas eram antigamente. E elas se alimentam de uma maneira muito refluxógena, que a gente gosta de chamar. Bacon dá refluxo? Importante saber. Bacon dá refluxo. Toda comida que for muito gordurosa vai aumentar a chance de ter. É foda, né? Pensa assim, é gostosa. O mundo é uma putaria, o mundo é uma zoação. Tu comer maçã, tu não vai ter refluxo. Tu comer bacon, tu vai ter. A comida é gostosa. Olha, a casca da maçã não é um negócio muito legal pro refluxo também, não. Tá? Então, como é que funciona o refluxo? O esôfago é um tubo que leva a comida pra baixo. Certo. Tá? Ele vai chegar onde? No estômago. O estômago é uma câmara que vai chacoalhar tua comida com um líquido e jogar ácido, basicamente. Isso. Tá? É um liquidificador da puta que pariu. É mais ou menos um liquidificador. Só que ele não tem lâmina e tem ácido. É um liquidificador de ácido. Isso. E ele também tem a tampa, né? Igual o liquidificador. Foi um bom exemplo. Tá? Eu sou bom, cara. É excelente. Não sei porque o professor falou que você ia se afundar na lama. Tem um médico amigo meu, cardiologista, que falou pra mim que eu sou o ignorante mais coerente que ele conhece. É um bom título. Porque eu sabia que a batata da perna era o coração periférico. Caramba! Muito bom, bizarro. Mas a gata criou há anos atrás no Orkut uma comunidade chamada Ignorante Coerente. Fez sucesso, tá? Podia ser bad na rede social. Exato, ignorante coerente. Mas então, cara, o refluxo é basicamente quando você esquece de tampar o liquidificador e liga o liquidificador. E daí voa aquele monte de coisa pra cima. Onde não deveria voar. Olha, tá? Aí. Com ácido estomacal junto. Com ácido estomacal, com o resto de comida, com às vezes bile. Se você falar, não, eu vou acabar com a acidez do estômago, vai ser ótimo. Daí você vai começar a jogar alcalino pra cima, o que é pior pro esôfago. Leite, joga o leite pra zoar. É, o leite não vai ser um negócio... Porque as pessoas às vezes têm essa ideia de que o estômago é um negócio fácil de você combater a acidez. Não é. O pH do estômago é um negócio absurdamente ácido, né? Colocar leite vai fazer um efeito muito pequeno. Então o estômago consegue compensar isso muito fácil. Uhum. Mas então, a doença do refluxo, quando você come gordura, quando você come, genericamente explicando, coisas vermelhas, pimenta, ketchup, mortadela, pimentão, embutidos em geral, esse tipo chocolate, de coisa... Chocolate, cafeína, refrigerante, álcool... Chá. Se você come, ponto final... Vai comer qualquer merda. Comeu, se você gosta. Comeu, se você inventou de comer... Comer qualquer porra que você gosta, aí ele tá fudido. É gostoso? Provavelmente vai causar refluxo. Não é gostoso. boa. Mais ou menos isso. Todas essas coisas, elas isoladamente não vão fazer você ter um refluxo maluco, mas elas vão contribuir juntas. Ah. Alguns outros fatores, por exemplo, você comeu tudo de uma vez. X tudo que te fode. Não comeu o dia inteiro, comeu uma refeição só, né? Encher a pança, você estende pra caramba o estômago, aumenta a pressão dentro do estômago. Você encheu bastante o liquidificador. Quando você ligar, vai voar muito mais coisa pra cima. Foi no trailer, perdi o X tudo com refri. Tem cafeína e tem o gás, né? O gás também ajuda a distender, então tudo isso é ruim. Então a pessoa faz tudo isso e deita. Deita. Isso é verdade, Quando o cara deita, cara, além de tudo, tem a gravidade lutando contra. Tem isso. Vários mecanismos naturais que tentam impedir o refluxo. Mas quando você soma esse monte de coisa que pode atrapalhar esses mecanismos, você começa a ter refluxo. Tem coisa que você não pode controlar, por exemplo, você tem uma hérnia de hiato. Você tem, tá bom? A gente vai operar, pode resolver de outra maneira, mas não é uma coisa que no seu dia a dia você consiga manejar. Mas a tua alimentação e esse hábito de comer tudo de uma vez e comer muito perto de deitar são coisas que fazem muita diferença pro refluxo. Qual que é o problema de hoje em dia? As pessoas não mudam a alimentação depois que você orienta, as pessoas não perdem peso, porque tem uma capa de gordura em cima do teu estômago, ajuda ele a esvaziar pra cima também. Vamos mudar de assunto, sério. Entendeu o seu refluxo, Azaghal? Tô tomando esporro do médico e nem paguei a consulta. Aí não. Uma coisa que eu vejo nesses programas de medicina de diagnósticos loucos, essas paradas que parecem no Discovery Channel e tal... Já abandonou a profissão de médico há um tempo, né? Casos médicos. Virou programa do... Faz parte. Discovery Channel, causos médicos. Eu vejo o seguinte, o cara chega com um sintoma louco, que deixa todo mundo sem ter noção do que tá acontecendo. House. É, exato. House é sempre a mesma coisa. O cara chega, ninguém sabe o que é, tenta matar ele duas vezes e é certo. Aí o cara vai morrer, porque ninguém consegue descobrir o que tá acontecendo com o cara. Aí que eu falo assim, cara, quando der uma merda, eu tenho que ir pra esses hospitais que tem esses médicos genizinhos, tipo o Dr. House. Ou o Doug Houser. Também. Porque olha aí, House é um bom nome pra médico, Doug House. É. Porque o cara chega lá, o médico fala assim, puta, eu lembrei de sei lá o que, sintoma do tararau, liguei pro médico pra confirmar, e o cara descobre que o cara tava com uma parada raríssima, que 4 médicos no mundo sabem como tratar. Óleo de Lorenzo. Não tem como tratar, a gente vai inventar um jeito. E o cara bota um óleo de Lorenzo. Dá azeite. Salva a vida do cara, exatamente. Vocês já passaram por algum desafio desse, de tipo assim, caralho, o que eu faço? E aí conseguiu, de alguma forma, descobrir uma resposta? Meu Jovem Nerd, você tem que lembrar uma coisa, né? Que primeiro, a gente ver manifestações comuns, sintomas comuns de doenças comuns. Isso, e aí é normal você falar assim, puta, isso deve ser essa parada, mas às vezes não. Aquela parada Parasitas Assassinos, já viu? Aquela série, Parasitas Assassinos, é pra fuder a mente. mente de todo mundo. É, pra você nunca mais tomar um banho de rio em nenhum país. Nenhum. É porque o cara normalmente chega com um sintoma, ou o médico fala assim, ah, isso aqui é aquilo, dá um remédio, e não é. O cara tá... Só depois que o cara vai descobrir que ele tá com um parasita assassino sinistro dentro do corpo dele, entendeu? Bom, isso acontece muito na minha área, eu trabalho com geriatria, então atendo muito paciente idoso. E o paciente idoso, ele é o mestre em apresentações atípicas de doenças. Qual é a idade mínima pra geriatria, só pra... É, oficialmente 60 anos, mas tem gente ainda acima de 50 anos já no geriatra. Olha aí. É. Enfim, a apresentação atípica de doenças é assim, o paciente é idoso, que já tem várias doenças, ele pode, por exemplo, estar infartando e o sintoma que ele apresenta é uma confusão mental, ele não está muito bem localizado, ele está meio confuso, sabe? Uhum. Ou, por exemplo, ele está só com uma falta de ar e ele está tendo um infarto, ele não sente dor no peito. Então a gente vê isso muito comum em paciente idoso, as apresentações atípicas. Dor no estômago. E o normal... Dor no estômago. Já fiquei ligado nessa porra de dor no estômago. Pronto. Mas agora quer ver o Azaghal ficar assustado? Obeso também tem bastante apresentação atípica pra infarto, tá bom? Olha aí. Tipo... Não, apresentação atípica quer dizer, tem a clássica, né? Falta de ar. Pode ser só falta de ar e não tá sentindo dor nenhuma. Pode ser... Ligamento no queixo. Ligamento no queixo, já vi. Isso eu nunca tive. Já vi uma dor estranha na... O cara achava que tava com uma dor na vesícula. Eu lembro que até chegou pra mim como cirurgião no pronto-socorro. O cara achava que tava com uma dor na vesícula, tinha uma dor direitinho em cima do fígado, tal, a gente palpava, a dor não melhorava muito. Daí, nos exames, a gente acabou vendo que era um infarto. A gente acabou diagnosticando a moda antiga, o infarto, com alguns exames. Não, era um infarto que ia acontecer, tava prestes a acontecer? Não, era um infarto. Infarto. Não tem infarto prestes a acontecer. Infarto é uma coisa... Não, como não? Infarto é uma coisa que acontece. Então, não, você não pode ser uma pessoa que tem uma má qualidade de coronária e que tá em risco de infartar. Isso, você pode ser uma pessoa que tem angina, que o coração ele funciona muito bem quando a pessoa tá em repouso, quando a pessoa não tá fazendo nenhum esforço, mas quando a pessoa exige um pouco mais do coração, o sangue não chega quantidade suficiente pelas coronárias, um pouco do coração vai sofrendo e a resposta disso pro corpo é a dor, tá bom? Isso daí não é um pré-infarto, isso daí algumas vezes aumenta a chance da pessoa infartar, tá bom? É uma doença que aumenta a chance dessa pessoa infartar no futuro, mas não é um pré-infarto, um comecinho de infarto, que nem às vezes a gente ouve falar por aí. Não existe, o infarto é um infarto. O infarto é uma coisa muito bem definida, é uma interrupção do fornecimento de sangue e oxigênio pra uma parte do miocárdio, ponto. Eu particularmente, sempre que acho que tô tendo um infarto, eu dou umas tossidas. Que disseram que é bom. Tem algum motivo? Não, disseram que é bom. Disseram que é bom. Não, é bom. Cachorro faz isso, cachorro velho. Você vê cachorro velho tossindo. Ele tá infartando. Ele tá infartando. Mas depois ele melhora. Ele tá dando ritmo no coração. Ah, entendi. Não, não. É tipo uma automassagem cardíaca a tosse. Então, existe isso, mas isso daí é meio Mythbusters, tá bom? Isso existe. Se alguém me vê tossindo, provavelmente eu tô achando que tô infartando. Só pra deixar bem claro. Tem, até pra você manter um fluxo do coração, né? Quando você tosse, você aumenta e diminui muito rápido a pressão dentro do tórax, o que pode empurrar o sangue pra fora do coração. Faz sentido, então. Dá pra fazer, é plausível. Mythbusters o negócio, tá bom? É possível. Se você estiver infartando e você não tiver nenhuma outra opção... Não, mas peraí. Por que não? Não vai te matar mais do que infarto. O infarto não é teu coração parar de bater. É, são coisas diferentes. Uma coisa pode resultar na outra, mas uma coisa não é outra. Se você estiver tendo uma parada cardíaca, você tossir pode fazer seu coração bater mais algumas vezes enquanto você estiver tossindo. Só que geralmente você tá mais do que algumas tossidas de distância do socorro. Mas você pode tossir pra caralho. Você vai tossir pra caralho por 40 minutos até chegar no hospital, no trânsito em São Paulo. Você pode tossir até pedir ajuda, por exemplo. Como? O cara vai lá e faz Heimlich. Você acha que tá engasgado? Tu chega e tosse e cai morto na frente dele. Ele vai te ajudar, eu espero. Tudo bem. Numa situação extrema, sei lá, você tá dentro de uma sala e você teve uma dor absurda no coração, teu coração parou, você tossiu, até você sair da sala e encontrar uma outra pessoa Se eu tiver uma dor absurda no coração, coisa que eu nunca tive, a crise de ansiedade vai ter tão forte que eu não vou conseguir tossir nem fazer nada. Geralmente gritar é uma boa ideia nessas horas, mais do que tentar sair tossindo e andando. Olha aí, sim, gritando? É, grita por socorro. Você grita. Tô morrendo. É, tipo você isso. Grita por socorro. É melhor do que você sair tossindo e procurando alguém pelo corredor. Desculpa, fulana. A senhora tem como me levar pro hospital? Que eu tô tendo uma parada cardíaca. Não funciona assim. O fluxo que você vai ter, se tiver, é muito pequeno. Não é suficiente pra você conseguir caminhar ou pra você poder fazer alguma coisa desse tipo. Existe uma base científica que pode sustentar isso, mas não é real, não é aplicável, tá bom? Não adianta tossir, não. Eu vou continuar tossindo. Aliás, nesses atendimentos, o treinamento de atendimento básico, mesmo pra leigos, o primeiro passo é chamar ajuda. Você chama ajuda de outras pessoas. Você sozinho, mesmo médico, você não faz nada. Mesmo dentro do hospital, parou o paciente que tá dentro da enfermaria, tem uma parada cardíaca. Você chama ajuda. Você vai socorrer o paciente, mas a primeira coisa é você chamar uma ajuda, entendeu? Você confirma, às vezes, ver, ouvir e sentir, ver se a pessoa parou mesmo e tudo mais. Só que nos primeiros passos é você conseguir alguém pra te ajudar, porque sozinho você não vai fazer muito milagre, não. Igual esses médicos de novela. Eu não sei como é que o pessoal faz. O cara passa mal, gravíssimo. bispo em casa, chama o médico tá lá em 15 minutos, não pede um exame, nada, e vai embora, tá tudo bem. Movimento Salvador, né? Às vezes eu queria saber fazer essas coisas também. Esses programas médicos, tipo ER, House, isso faz sentido, algum sentido? Ou antigamente não fazia muito e agora tá fazendo um pouco mais, porque tem um pouco mais de consultoria, cacete? Esses dois programas, eles sempre tiveram uma boa consultoria médica, assim, então, na maioria dos casos, eles estão corretos. Agora, o que acontece muito nesses programas, né, de televisão é a dramatização da cena, né? E mesmo do caso clínico, né? Você pega um caso que ele é possível, porém totalmente implausível de acontecer na prática, né? E os movimentos, as manobras, as medicações, elas todas acontecem de uma maneira absurdamente dramática. Coloca na veia, pega a veia, pá, abriu, pum, um, dois, três, o paciente, pum, melhorou, entendeu? Ou de outra maneira, o paciente tá conversando ali, pá, pum, dois segundos, aí, pum, o mundo caiu e tá no UTI. Existem poucas situações na prática médica que você faz alguma coisa com o paciente, você conta até 5 e ele tá ótimo. Até existe, mas é muito incomum. E nesses programas isso é super comum. Eles tentam transformar qualquer toda doença numa... Milagre. O tratamento é instantâneo. Mas o maior problema dos programas mais atuais, do House principalmente, é que ele é plausível na parte do conhecimento técnico. Então as doenças realmente têm essas apresentações, os exames que poderiam dar essas alterações são esses mesmos. Só que o jeito que é lidado com o paciente é completamente incoerente, né? Um atendimento médico não é feito desse jeito. Você não chega pra um paciente, primeira coisa que o House nem fala com o paciente, só fala com o paciente na hora que realmente vai acabar o episódio, né? Ele primeiro faz exame e depois ele pergunta pro paciente se ele comeu alguma coisa diferente, por exemplo, se ele viajou. Não funciona assim, né? Olha, o senhor entra no meu consultório, olha, faz o seguinte, faz uma ressonância de corpo inteiro. Ah, não deu nada. O senhor tossiu ontem? Ah, tossiu. Não, peraí, né, cara? Primeiro você faz a anamnese, faz o exame clínico, depois, se você tiver hipóteses formuladas, você vai começar a pedir alguns exames que talvez sejam necessários pra confirmar ou descartar. Mas o jeito que a medicina é feita no House é muito maluca, né? A ciência não tá errada, mas o jeito que é feito tá muito maluco, muito errado. E no Grey's Anatomy? No Grey's Anatomy, a gente não transa o dia inteiro no hospital. Isso que eu ia perguntar. Clear! Aproveitando você falando de estômago e tal, só uma curiosidade, você tá meio fudido, comeu demais, ah, tá, você vai tomar um sal de frutas, aí você, ó, que alívio. Boa pergunta, que o sal de frutas que ele é uma magia. Qual é a magia da parada aí do sal de frutas? O sal de frutas, geralmente, ou ele é um ácido fraco, né, ou eles dão álcool ali também, às vezes o pessoal toma leite de magnésio, alguma coisa do tipo, pra melhorar a azia. Ele diminui rapidamente a acidez do seu estômago. Não, não. Mas tem, olha só, tem o sal de frutas, você tem que tomar enquanto tá fervilhando lá. Não, mas eu já vi que você tem que esperar parar de... É? É. Sério? Tava escrito assim, espere terminar a... Como é que é o nome? Sempre tomo quando tá na loucura. Então, eu também me ensinaram nisso. Sabe? Você e bota... aí, dá uma estufada e tu passa a rotar pra caralho e aí, cara, é uma sensação de bem-estar inacreditável. Exatamente. Cara, há quem diga que o sal de frutas ele dá uma piorada quando você a rota você melhora e tem aquela falsa sensação de melhora, sabe? É o bode, é o bode. Eliminar gases geralmente melhora sintoma. Isso a gente tá falando de uma maneira genérica. É, mas eu quero melhorar sintoma, o resto que se foda. Não, tudo bem. Mas eu já vi gente que tinha tumor no cérebro, mas quando arrotava, falava que melhorava um pouquinho a sensação de pressão dentro da cabeça, a sensação de latejamento. Caraca, sério? É, tem de tudo. É, existe uma relação também, né, da pressão dentro da cabeça com a pressão dentro do abdômen. Não vamos entrar nisso daí, que é muito complexo pra ficar discutindo. Mas o sal de frutas, ele faz basicamente isso, ele é um antiácido, né? Ele vai diminuir o poder do ácido do teu estômago, tá? É, isso às vezes atrasa um pouco o esvaziamento do teu estômago, ou seja, você fica com o estômago cheio durante mais tempo, mas você tem aquela sensação de alívio de arrotar, né? A eructação, o arroto, ele gera uma sensação de alívio pra gente. Pois é, e é um arroto que o próprio sal de fruta provocou, entendeu? Sim. Olha só, na minha cabeça de ignorante coerente, eu tomava o sal de fruta, ele dava uma anarquizada, sabe? Quebrava uma galera na porrada, e o arroto é tipo quando ele dá aquela esticada nas costas, sabe? Van Damme mandando ver no hot dog, no quinto hot dog. Entendi. Você achou que você tava tomando Diabo Verde, que você ia tomar e ia... tipo isso mesmo. Nunca tome Diabo Verde, primeira dica pra quem tá. Nunca tome Diabo Verde, não é bonito, tá bom? Por mais que você ache que você não merece mais viver, não faça isso, não é um jeito legal de você se matar, tá bom? Mas tomar sal de frutas não desfaz a comida, não dissolve a comida. Ele faz só isso mesmo, ele diminui um pouco as vezes do seu estômago, não muito, e ele faz você arrotar, né? Ele dá aquela distensãozinha, porque ele aumentou o volume, ele soltou um gás, né, dentro do seu estômago, depois quando você você libera esse gás, você arrota, e daí seu estômago que tava esticadinho um pouco mais do que tava com a comida, ele volta pra tá só do jeito que ele tava com a comida. É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Entendeu? Tu toma e tu, caralho, agora vai foder tudo, hein? Chora um pouquinho, depois ele volta. É. Caralho, tô bem melhor, vou dormir. É. Eu vou deitar. Ele fala, doutor, eu tenho um refluxo, eu faço de tudo, não melhora. Já fiz de tudo. O cara comendo chocolate e tomando Coca-Cola na escola. Já fiz de tudo, não melhora. Algum de vocês já passou por aquela situação de estar num voo e o comissário de bordo pedir, se algum médico a bordo, por favor? Que já, contra... foi bonito, cara, meu negócio. Eu saí aplaudido. Aconteceu. É mesmo? Não, foi bonito, cara. Tava lá e tinha uma senhora que tava com uma dor forte no peito, dor típica mesmo, dor em região precordial, a dor ia pro braço, ela já tinha feito cirurgia já, né, de revascularização miocárdica. Tava lá com crise de angina brava, podia até estar infartando, né? E aí, falar que tem algum médico, e eu tinha acabado de me formar, né? Aí eu fiquei quieto, falei que não fiquei esperando pra levantar um velhão lá, algum experiente. Super-herói. Eu sou cirurgião cardíaco, né? Eu peguei o médico, aí eu peguei e fiquei com vergonha, né? Se ela perguntasse várias vezes e eu fosse perguntando, eu levantei. Aí fui lá olhar, eu não tinha nada, né? Eu não tinha um estetoscópio, não tinha aparelho de pressão, não tinha nada. Pedi pra galera afastar, né? Todo mundo, fiz a meia dúzia de perguntas pra senhora lá, pus ela deitada. Pelo visto, não ganhou a maletinha, né? Não, eu ando com isso no avião, né? Você acha que a gente vai na padaria com a maletinha? Tem que ir, pô. Deveria. Aí eu levo o celular pra tudo que é lado. E aí, a melhor parte foi eu. A mulher me deu aquele fonezinho, né, que eles falam. E eu fui pensando, ó, gente, quem tiver aí, ó, remédio pro coração, AS, remédio pra dormir, remédio de pressão, vamos todo mundo colocar na cestinha aqui da comissária. E o pessoal foi colocando. AS, remédio pra pressão captopril, propanolol, apareceu o diazepam. E foi o diabo lá, aparecendo de remédio e tal. Apareceu de tudo aqui, eu tava carregado. Não, tinha um hospital inteiro dentro daquele avião ali, assim, de remédio. E aí eu dei lá o Isordil pra ela, o captopril, um AS, um remédio pra pressão, dei um remédio pra ela acalmar, um ansiolítico. Mandou ver. E a mulherzinha ficou tranquila, ela melhorou assim bem, só passou uns meia hora, ela tava tranquila. E aí quando a gente desceu, o avião pousou, já tava ambulância lá, já tinha feito contato, né? Uhum. Mas já tava ambulância esperando e tal, e entrou lá bombeiro, pessoal. Só lá, tudo entrou lá já pra pegar a mulher, pegou e saiu. Quando ela saiu, o povo levantou, e aquele negócio batendo palma, sabe? Foi um negócio bacana. É, eu perguntei porque, assim, nos dois voos que a gente fez pra Nova Zelândia, pediram médico. E eu falei, caralho, meu irmão, ninguém vai pedir médico pra você num voo de 13 horas. Você tá muito fudido, né, cara? Então ficar 13 horas, ou a diferença, mas é um voo muito longo, né? Você vai ficar um tempão aguardando o cuidado médico secundário, né? Porque aquele inicial ali de primeiro socorro. É só pra te segurar a onda, né? E na volta, no voo de volta, pediram médico e o médico pediu lá um remédio, eu esqueci o nome, mas era um... Analgésimo Power. E o Guga, que tava com a gente, o Guga Mafra, ele tinha, cara. Salvou o cara. Salvou também. O maluco, porque o cara apareceu falou que... Apareceu tudo lá. Ele falou que o paciente tava, o cara que tava passando mal, devia estar com alguma crise renal, alguma coisa assim, o Guga leva por causa disso, mas tava pedindo pra pular do avião de dor, cara. E aí o cara deu o remédio lá com mais um negócio pra ele não vomitar, porque o remédio era muito forte. E o cara segurou a onda, mas puta, eu fico imaginando, é sinistro, né, cara? E realmente, você tá limitadíssimo, né, aos recursos que você tem ali, sabe, é complicado. Claro. Dá caneta Bic e um machado, né? Toda vez tem um machado, você sabe disso, né? Tem uma machadinha. Mas eles não têm um kit médico no avião? Cara, cara, esse meu não tinha não, viu? Era companhia aérea, só pra saber, e nunca voar nela? Eu gosto de separar as doenças em três categorias maiores, né? As doenças que você... Que é uma enorme categoria. As doenças que você não precisa fazer nada. Que a pessoa vai acabar melhorando sozinha. Você pode tomar remédio, pode não tomar. Basicamente, a pessoa vai melhorar sozinha. É, essas são as doenças que a homeopatia cura, né? Que a acupuntura cura, né? Isso. É. Que a pessoa vai acabar melhorando. A homeopatia cura, beleza, essas doenças. Apesar do médico. Aí o Jovem Nerd faz a homeopatia aí, ó. Eu comecei o tratamento agora. Eu não sei, olha só. Eu não sei se você acredita ou não. Mas me convenceram a fazer, eu falei, foda-se, eu vou fazer, então tá tudo bem. A chave mestra, pelo menos acredite. É, exatamente. Não, entendeu? Tipo, vai fazer mal? A parada tá diluída pra caralho, então não vai fazer mal, não é possível. Então... Então eu vou, fazer. Tomar porque... homeopatia dirigível, porque tem muito álcool às vezes nessas diluições. Tomar cuidado pra não ser diluído em álcool. Ah, sim, sim. Então, pode deixar, pode deixar. Mas as três grandes categorias, né? Tem a grande categoria das doenças que não precisa fazer nada, a pessoa vai melhorar sozinha. Assim, uh-huh. É resfriado, é aquela dor de barriga corriqueira, é aquela que a pessoa toma água. Se a pessoa não fizer nada muito maluco, a pessoa vai melhorar sozinha. E qual é a outra categoria? Não, tem as outras duas, que é uma outra grande, que é não há nada a fazer, que é aquela pessoa que tem uma doença que você vai fazer uma outra coisa pra ajudar a pessoa, pra pessoa lidar melhor com a doença, mas no fim das contas a pessoa vai continuar doente e você não vai conseguir curar ela. E tem uma categoria que é bem pequena, que é aquela que a gente faz a diferença, que é aquela que você tá doente, se eu não fizer nada você vai piorar muito, mas se a gente fizer alguma coisa por você, você vai ficar bom, né? E o problema é a maioria das pessoas que procura a gente tá numa das grandes categorias, né? Tem doenças que você não tem muito o que fazer pela pessoa. No pronto-socorro vem muita gente que tem um monte de doença que você não precisa fazer nada pela pessoa, né? E quando a gente acha essas poucas pessoas que a gente consegue fazer a diferença, isso daí faz muita, é muito gostoso pra gente, né? Como médico, poder mudar a vida dessas pessoas, poder melhorar a vida dessas pessoas. Acho que é isso que tá por trás da medicina, no fim das contas. É, coisa... Cara, eu passo muita raiva em pronto-socorro, reclamo, que me acompanha no blog, vem que eu reclamo e tal. Mas medicina é foda, cara. Eu não conseguiria fazer outra coisa, não, viu, cara? Eu gosto mesmo da parada. É, assim, gratificante, sabe? É complicado, mas é gratificante. Bacana. É, porque imagina que você lida com problemas, com pessoas que acham que tá doente, que não tá, com todo tipo de emoções, né, também, e tal, mas no fundo, né, cara, eu acho que se você encarar a medicina como não só a cura, mas assim, como melhorar a qualidade da vida, porque às vezes a pessoa tem uma coisa que, uma doença que não tem cura, mas você pode melhorar a qualidade de vida dela. Não quer dizer que você não tem o que fazer, né? Exatamente, às vezes a pessoa tá no UTI nos últimos dias, mas tem como você dar conforto pra pessoa, tem como você ser um cara maneiro com a família, ser uma pessoa que não precisa também se envolver emocionalmente pra você ficar destruído, mas você pode mostrar que você é um ser humano, tem um toque, né? Aprender como lidar com as pessoas nos momentos difíceis, deixar as pessoas confortáveis. Quer dizer, é um desafio inacreditável, eu acho, ser médico. Outra coisa, no trabalho, na medicina mesmo, a gente acaba rindo muito também, entendeu? A gente brinca muito também. Tem a parte descontraída da coisa, sabe? Não é um negócio tão sério. Tá assim, morrendo, tá acabando, tudo. A gente tá no meio da cirurgia, você tá conversando besteira com seu amigo ali, operando. O Dexter aí sabe muito bem como é que é isso, sabe? Sim. Ele no pronto-socorro, tá no meio da reanimação, o negócio ali, por exemplo, solta um botão da roupa de uma técnica de enfermagem, daquela inflação, sabe? Como é que palhaçada. É isso aí? Não. Como é que é isso, gente? Tem essas coisas, cara. Acontece essas paradas. Conta aí, conta aí. Chega um paciente assim, um paciente meio sem graça, não sabe o que diz, doutor, é porque eu sentei em cima de uma garrafa, doutor, e a garrafa desapareceu. Sabe? Tem essas paradas. Cenoura, sabe? Cenoura, nenhum ator global, não? Não. Eu atendi um cara uma vez que disse que tava fazendo uma limonada. Nossa. E ele escorregou, tava calor demais, ele tava pelado, ele escorregou e caiu sentado. No limão? Em cima de três limões. Três? Caralho. Empilhados, ele era um malabarista fazendo limonada. E era aquele amarrado que vem naquela redinha. Três limões. E entrou os três, a radiografia tava bonitinha, eles empilhados assim. Ai, meu Deus do céu, caralho. Não, mas fruta por fruta, meu amigo. Não eu, um amigo de um amigo meu, essa história talvez nem seja verídica, mas, de verdade, com foto e tudo mais, uma manga, não uma manga pequena, uma manga daquelas manga grande, manga Thompson, sabe aquelas mangas? Ei, uma manga inteira, rapaz. Manga Thompson, eu não sabia que tinha. Já vi um cara que ele enfiou o pênis dele na aliança dele. Ah, meu Deus. É bom. O negócio cresceu, virou uma bola, assim, estrangulado. Ai, você vê que o casamento não faz com a pessoa, né? Caraca, cara. Nossa, cara, que terror, cara. Na cirurgia, a gente vê muito desse tipo de coisa. Eu já tirei copo de uísque, Copo de uísque? Copo de uísque, cara. A pessoa com lâmpada. Um pouco... E lâmpada, Dex? A lâmpada sem que tá quebrada, pera, cara. Fazia um raio-x, parecia que o pessoal tava tendo uma ideia de merda, porque tinha Mas sério mesmo, gripe é só água que eu tenho que tomar mais nada? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.